Olha só, todo mundo já sabe que o navio da véia está esgotado. O que você ainda não sabe, se você não conseguiu comprar ainda a sua cabine para o navio da véia para ver e dançar ao som do Tune Limit, você terá mais uma chance. Presta atenção, no dia 25, na véspera do embarque do navio da véia, o Tune Limit fará uma única apresentação em São Paulo na Overnight. Ouviu, né? Tune Limit fará uma apresentação especial e única na Overnight no dia 25. Então, já se prepare aí. Acesse o site que tem todas as informações, overnightclub.com.br. Também no telefone 3582-3633, 3582-3633, Tune Limit, na Overnight, a promoção exclusiva da Energia 97. Na sequência, tem Estádio 97 ao vivo. Toda sexta no Clubtronic, 11 da noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. Apoio Plus Talent. Energia. Quando você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha. É o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Calvin Harris. Energia. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Axwell. Tenho sempre meu engove, com o engove é sossegado. Porque no dia seguinte a vida não pode parar. Na balada do engove você vai, ele resolve. Bom engove, tenho sempre meu engove. Se tem festa é assim. Bom engove pra você, bom engove pra mim. E aí, exagerou? Já sabe, né? Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de superdimensão. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal GV, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97. Estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia. Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. É, começou o Estádio 97 pela Energia 97. Em nome de Polo Ar, com a Polo Ar Ar-Condicionados, você vai entrar no clima. Acesse poloar.com.br. Em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. E engove, vai pra balada. Ah, bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. No ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde, Domênico. Tudo boa bem tarde, aí, todos? Boa tarde, essa tarde maravilhosa. Boa tarde, parabéns, vai, vai. E vai, parabéns, e vai, vai que vai. Vai. Parabéns, vai, vai. E aí? Falei, eu acadêmicos de vai, vai. Eu falei que ia ganhar. Ô, Dodô, você eu tava lá junto com o pessoal da diretoria do vai, vai. Você gostou? Que delícia. Você viu? O Pichote tava lá. Eu falei, sabe o que eu falei quando ganhou? Eu falei, pá, pá. É, vai, vai ganhou, mano. Vai, vai, vai ganhou, tudo bem? A Gaviões terminou em nona, a Mancha foi rebaixada. Não, jura? A Mancha caiu? A Dragões terminou em quinto. Então chupa, Domênico, chupa, Domênico! E o placar do estádio informa! Mancha Verde... Ah, o que, que tem a ver a Mancha Verde com o estádio? Zero, Paulo Nobre, Putz, sabe? Pior é isso. É que o tema não ajudou, né, mano? Feliz pra caramba. Sabe que é o tema não ajudou, não era favorável. Não, não, é, não é, o pior não é isso, cara. Não, o cara xingou o cara lá, meu, na hora da abertura do desfile. Sabe, levou chuva, eu acho que ele tinha que ter inconsciência, o Paulo Nobre. O Paulo Nobre Soletre não, o... inconsciência. Não, ele tinha que ter na consciência de ter feito o carnaval, o Sedã, de que corria um sério risco. Porque é o seguinte, falava de Palmeiras ali, né? E me desculpa, velho. Não adianta vir com esse papinho de carnaval e futebol, porque os caras que estão lá. Os jurados não tem esse papo, velho. Você acha que um cara que é corintiano fanático ele vai dar 10 em tudo na mancha? Não vai dar. Ele vai dar 10 em tudo na Dragões? Não vai dar. Imagina o mano de jurado, não mano. Vem, põe o mano de jurado. Mas se fosse pela sua ótica, Dragões não ficaria em quinta, Gaviões não ficaria em nona. Ia cair mancha, Gaviões. Mas eles não falaram do São Paulo nem do Corinthians. Não, mas não importa, é a torcida. O que importa isso daí? Ele tá falando quando fala do time. Mas não importa, Mota. Se o objetivo é prejudicar porque tá falando de uma torcida, tá certo? Tá falando de um time. Indiretamente, se a mancha falasse, por exemplo, da Amazônia e a Gaviões falasse, por exemplo, do Paraguai, velho. Nesse caso, é pra prejudicar a torcida em si, ou não? Mas nesse caso. O objetivo é a rivalidade. Então, só um minuto. Mas nesse caso específico desse carnaval, desse ano, a mancha falou do centenário do Palmeiras. O Corinthians não falou de nada de Corinthians. É, a Gaviões não falou nada do Corinthians. A Dragões não falou nada do São Paulo. É isso que eu tô falando. O cara. Mas tem escudo nas alegorias, já... tem escudo do clube nas fantasias. Então, tinha tudo o escudo do Palmeiras lá? Então, mas do Corinthians também tem, né, Gaviões? Tem o escudo lá no, em determinada alegoria, tem mas o Gavião. É pouco. Do Palmeiras tinha uma porrada ali. Falava de mas acho que isso não interfere, não. Era os jogadores com camisa ali. Não acho que interfere. Acho que não. Que importa que a Vavá ganhou. E, ó, ó o Samiga. A Vavá ganhou, o meu dia chegou. Você acha que o Paulo Nobre vai lá fazer protesto agora? Os jogadores? Porque eu sei que o queremos Paulo Nobre... Sambista, o Paulo Nobre tá lá na cidade de Jardim agora com foguete. Acabou de acender. Foguete da NASA. É, o Alexandre Matos acendeu pra ele. Mas o Paulo Sérgio, eu falei aqui no dia. Quando ele entrou no desfile lá, foi extremamente deselegante de... Criticar o Paulo Nobre, ele não era hora, pô. Ali é um negócio do samba. Ali não precisava, né? Sabe, não tem nada a ver. O presidente do Palmeiras e outra. E nesse sentido, eu tô absolutamente, totalmente do lado do Paulo Nobre. Dois, idem. Não tem que dar dinheiro pra torcida, não tem. Não é independente, não é? Não sou organizado. Não se diz torcida independente. É madão, viu? É a mesma coisa que fez o Aidar hoje, um absurdo. Então vamos nesse às manchetes, caso, também. Absurdo. Bom, vamos às manchetes. Começa com o São Paulo aí, que tá muita polêmica. História. O que aconteceu, Motinha? Então, pra todo mundo tá sabendo aí a história, ou quem tá chegando. Quem tá chegando agora em São Paulo, não tá sabendo, tá no carnaval. Conte essas pessoas que não sabem o que aconteceu. O que acontece? Desejo boa viagem, Motinha, pros nossos ouvintes que estão retornando à cidade. E estão parados na estrada, muita gente parada na estrada aí, viu? Tá trânsito? Tá trânsito já. Ih, Marquinhos. Ó, então, por exemplo, o que acontece? No clássico São Paulo e Corinthians, certo, tem a cota dos São Paulinos e tal, papapá, aquela história. Só que não tinha transporte para os caras voltar do jogo, porque a Polícia Militar seguraria os torcedores do São Paulo, que ali estariam no Itaquerão, né? Arena Corinthians. Itaquerão. Arena Corinthians. Ainda não tem nome, né? Arena Corinthians, então, tem nome. Uma hora depois do jogo. Não foi na Copa, se você tivesse ido, você ia ver no ingresso, Arena Corinthians. Ah, lá é Arena São Paulo, pela FIFA. Não, Arena Corinthians. É, pela FIFA era Arena não São Paulo. Não era Arena São Paulo. Não é, não. Era assim, aposto. Tá equivocado. Arena Corinthians. Arena São Paulo. Desculpa. No ingresso eu tenho o ingresso, tá escrito Arena Corinthians. Eu fui no jogo e no ingresso tá escrito Impressorão. Então, e os torcedores de São Paulo ficariam uma hora depois que a torcida do Corinthians saísse. E suposto, a torcida não teria como voltar do Itaquerão, certo? Porque o metrô estaria fechado. Em protesto, a torcida da Independente, organizadas, né, do São Paulo, falaram que não teria como voltar de lá e tal, aquela história, né? E era um absurdo. Realmente tá lá no Estatuto do Torcedor que o poder público tem que oferecer transporte para todos os torcedores, independentemente de qualquer torcida, de time e tal. Só que o São Paulo pegou nessa confusão toda, pressionando a Polícia Militar, Ministério Público, Secretário de Segurança, Prefeitura, todo mundo que pode, que tem que decidir essas histórias, tiveram não, falaram assim, olha, então, o que aconteceu? A Independente, a torcidas organizadas, falaram que voltariam, né, a pé, por ali, pela Radial Leste. Então, você imagina, 1.500, né, mano? 1.500 ou 1.800? É, acho que são 1.700 torcedores de São Paulo que vão ter direito a entrar na Arena Corinthians. Você imagina 1.700 pessoas voltando uma hora da manhã de Itaquera até ao Tatuapé, a pé. Que coisa linda seria, né? E suposto... Até o Tatuapé. É. E suposto, o presidente do São Paulo, o Aidar, disse que vai bancar os ônibus para a torcida do São Paulo voltar do estádio. Você viu como foi? Sim. Você me contou. Não, vocês têm que ver a cena. É surreal que o Aidar tem gravado fez. Isso no vídeo? Sim, mas, gente, é só vocês entrarem em qualquer lugar aí para ver essa entrevista. O Aidar estava dando uma entrevista para um monte de repórteres, acho que no CT de São Paulo. Ah. De repente, ele parou. Ele nem falou, dá licença. Tocou o celular dele, ele falou, fala, negão. Olha, tá tudo certo, viu? Eu já arrumei 50 ônibus para vocês. Saí lá do Largo Paissandu. Tá tudo certo. Vê os custos aí, mas... E desligou o celular. Achei que ele tava falando com a polícia nessa hora. E desligou o celular. Não, depois ligou o secretário adjunto de segurança pública. O adjunto. E ele pegou e falou, ó, secretário, já arrumei os ônibus pra torcida do São Paulo. Vai ter que escoltar. E aí ele pega numa coisa que eu nunca vi na vida. Ele põe o celular no Viva a Voz. Não, aquilo ali foi ridículo. Sem perguntar pro secretário de segurança, pro secretário adjunto de segurança, se podia... E colocou o secretário falando com ele no celular, ele colocou no Viva Voz todos os microfones, cara. Surreal, surreal esse presidente de São Paulo. O mano tem uma visão, eu tenho outra. Eu acho que o presidente não pode, a história, não pode pagar. O Andrés vai ajudar a pagar, né? Então, mas eu queria saber também outra coisa. Como? Não, eu queria saber também por que o Andrés. O presidente do Corinthians é o Roberto de Andrade. Mas o Andrés responde pela Arena, não, ele pode estar fazendo... O superintendente, não, senhor, né, do Corinthians. O Andrés, hoje, dia 17 de fevereiro, não tem nenhum cargo oficial no Corinthians, não. Mas ele receberá o cargo de superintendente. Quem tem que falar... Ele estará acima dos gerentes de futebol. Quem tem que falar é o Roberto de Andrade, que é o presidente do clube. Gente como o Andrés. O Carlos Miguel Aidar nem cita o nome do Roberto. É, mas você mesmo falou aqui que o Andrés, indiretamente, ele participa muito da administração do Roberto. Indiretamente é uma coisa, mas, pô, vai decidir o negócio público. E se o Aidar tem um bom relacionamento com o Andrés e ligou pro cara? Não é defende tudo, é com relação a isso, Benji, desculpa. Primeiro, independente do motivo que tenham, eu acho que é importante o Corinthians ele se reaproximar do São Paulo e o São Paulo se reaproximar do Corinthians. Eu acho que é uma imbecilidade o que as diretorias estão fazendo. Começou com aquele episódio do Morumbi. Não, mas independente do motivo. Independente do motivo, Benjamin. Eu acho que a diretoria do Corinthians e a diretoria do São Paulo deveriam novamente voltar a conversar. Eu acho que é uma imbecilidade, tá certo? É pensar pequeno demais, ficar olhando só pro próprio umbigo. Isso é verdade. Começou com aquele episódio do Morumbi lá, que o Juvenal avisou em cima da hora que ia dar 5% da carga dos ingressos aí pra torcida do Corinthians. Rolou todo aquele estresse. Depois daquele dia ali, nada mais foi igual. Porque o Corinthians estava acostumado a jogar no Morumbi, dividiu o Morumbi ao meio, 50% para cada lado, enfim. Depois daquele dia aí começou aquela troca de farpas, as duas diretorias aí se digladiando perante a mídia. Eu acho que foi ridículo, tosco. Independente do motivo que tenham, eu acho que é importante tanto aí a diretoria do Corinthians se reaproximada do São Paulo, quanto a do São Paulo se reaproximada do Palmeiras, quanto a do Santos se reaproximada do Corinthians. Enfim, eu acho que todos os times caminharem juntos nessa direção por um objetivo aí, um bem maior, Motinha, eu acho que é melhor pra todo mundo. Porque a partir do momento que fica com esse negócio idiota... Porque a partir do momento que fica com esse negócio de idiota, não, porque eu só vou olhar pro meu próprio rabo, isso é tosco, é ruim pro futebol. Agora, com relação ao episódio... Cortou, eu tava falando também, você cortou. Não, você me citou, eu pensei que você tinha concluído. Não, citou ele. Não, tinha acabar. Eu tava terminando o raciocínio, você já volta. Você me cortou. Você citou. É muito bonito esse discurso do Mano, eu sou totalmente a favor da união dos clubes grandes em resolver problemas bem maiores. Mas não em resolver... Isso não é união nenhuma. Acho um absurdo o torcedor pagar, subsidiar a torcida organizada, seja qual clube for. Não interessa. O presidente de São Paulo tem que ir lá, resolve com a Secretaria de Segurança e fala, olha, tem que resolver o problema da minha torcida. Tudo bem, escolta, não sei o que tem que fazer, mas tem que fazer. Concorda? Ele tem que ir lá e brigar pela torcida dele. Agora, dá dinheiro, gente, isso é um absurdo. Amanhã, Deus me livre, bota na madeira, acontece uma desgraça? Ué, o clube não é conivente? O clube tem participação. Eu acho que não. Eu acho que não. As torcidas nos dizem órgãos independentes. Órgão independente não precisa de dinheiro dos outros. Que tenha, vende, não faz, tem mensalidade, vende camisa, agasalho, não tem? Tem. Não tem dinheiro? Usa a imagem do clube, inclusive. Então, eu acho isso, eu acho um absurdo. Mas todas as torcidas são ajudar o presidente. Eu não sei qual é o Palmeiras. Não, tá, é, então, o Paulo Nobre não tá ajudando. O Cruzeiro não tá ajudando. Mas tô falando em São Paulo. Gente, é o seguinte: o sócio-torcedor, que a gente fica pedindo, todo mundo faz campanha pro sócio-torcedor, sócio-torcedor. O Vitorino Sherman lá na Fox, eu tinha razão. Ele falou: é muito melhor ser torcedor organizado. Você não paga nada. Então você tá dando uma informação equivocada, Benjamin. Recebe, o cara me mandou um tweet aqui falando que ele é sócio-torcedor. Só um minutinho, o cara me mandou um tweet aqui falando que ele é sócio-torcedor, ele foi convidado sim, tá certo, com e-mails a participar desse jogo, ou seja, ir até o estádio do Corinthians e com traslado e segurança, tá certo? O cara é sócio-torcedor do São Paulo. Eu me baseei num tweet. Ué, se o cara é sócio-torcedor, você vai se basear em quem? Num repórter do Rio de Janeiro que não sabe o que tá acontecendo? Num tweet, vou pegar o nome do rapaz aqui, só um minutinho. Pega a maioria dos torcedores de São Paulo e vê se eles estão favoráveis. Explicando, existe um pacote do São Paulo chamado Passaporte do São Paulo, que ofereceu isso realmente, custa R$320. Ponto. Existe. Quem quiser comprar ingresso, existe. Agora, a alegação que todos estão falando assim, qualquer torcedor pode chegar lá no Largo do Paissandu, entrar no ônibus e ir no jogo se tiver o ingresso. Agora eu pergunto... Você iria? Então, é isso que eu pergunto, todo mundo. O torcedor comum, não o torcedor organizado, o torcedor comum não vai a esse jogo. Você quem vai nesse jogo? Eu não vou. Ô, Moto, o negócio é o seguinte, ó. Mandar aqui, ó, o tweet aqui do torcedor, porque o cara certo, é sócio-torcedor de São Paulo, ó. Hã? Sou sócio-torcedor... Tenho vontade. Calma aí, gente, tô falando, cacete. Os caras reclamam que tem jogo às 10 da noite. O Samir Abdala... É pra televisão, o Samir Abdala aqui, ó, ele fala o seguinte, sou sócio-torcedor, o São Paulo ofereceu ingresso com traslado e segurança pra todos os sócio-torcedores desde a semana passada. Ou seja, um torcedor de São Paulo que tá falando. Com relação à participação... Semana passada, se os caras é o cara, decidiram hoje. Cara, não discute comigo. Os caras decidiram hoje. Não, você tá equivocado, porque o Daniel Perrone também colocou no Twitter dele aí uma propaganda de uma empresa que tá fazendo esse traslado. É o passaporte. Ah, isso é outra coisa. Não é, São Paulo. Ué, peraí. A partir do momento que o São Paulo tem à disposição esses ingressos aí, repassa pra essa empresa, tá prestigiando o torcedor dele. Tá de brincadeira. O cara que tá falando que é só torcedor. Se você tá falando... Não. Benjamin. Vai na do Moto. Peraí. O cara é só torcedor, gente. São duas coisas diferentes. Você é só torcedor, Moto? Eu sou. Você recebeu algum tipo de e-mail, algum tipo de comunicado? Qual que é seu plano? É o do meio lá, que sei lá que eu paguei. Bom, o cara aqui tá falando, ele é sócio-torcedor e ele falou que, segundo ele aqui, tá certo? É o tweet do cara. Ele falou que o São Paulo ofereceu ingresso com traslado e segurança desde a semana passada. Mas como pode ter sido semana passada? Se decidiu relação... hoje, mano. Não decidiu hoje. Os ingressos... Peraí. Isso é outra coisa. É outra situação, Benjamin. Deram os ônibus hoje pra torcida organizada, Benjamin. É outro populista igual o Aidar. Muito pelo contrário, é que eu não sou hipócrita. O negócio é o seguinte, com relação à medida do Aidar, Moto, eu não tenho procuração pra defender o Aidar, porque inclusive não gosto do cara. Acho um cara extremamente elitista, arrogante, prepotente. Com relação a esse episódio, também concordo. Tá errado em ajudar a torcida organizada aí dando ônibus? Tá errado. Ponto. Ouçam o que eu tô falando pra depois não deturparem. Acho que tá errado qualquer tipo de diretoria de clube subsidiar a torcida? Acho que tá errado. Só que nessa situação, pontualmente falando, Moto, ele tá evitando uma tragédia. Porque é muito mais fácil você escoltar 50 ônibus na direção do centro de São Paulo com viaturas da Polícia Militar do que você escoltar 1.700 pessoas andando pela Radial Leste. E isso aí não é uma medida populista, não é hipócrita, porque é impossível, Mota, você conseguir escoltar, num caso de confronto, 1.700 pessoas andando em direção ao centro. E só linha isso de frente, é utópico, né? É utópico, é ridículo falar isso, é ridículo. E infelizmente, Mota, querendo ou não... Não é torcedor comum que vai lá. Antigamente, o torcedor comum ele conseguia ir para clássicos. Antigamente ele conseguia, sabe por quê? Era dividido meio a meio. O torcedor ele conseguiria ir, porque vai o Morumbi com 80 mil pessoas, 40 mil era da tua torcida. Hoje em dia, os caras que vão pra um jogo desse são os caras que são linha de frente de torcida. Tá na cara que é. Esses caras que o São Paulo tá pagando. Aí o cara fala assim, mas o torcedor de bem... O cara fala assim, o cara que quisesse ir num jogo desse, o cara fala, mas o torcedor comum poderia ir. Não iria. E quem tá pagando por linha de frente? Não iria. Eu também acho que não iria, não. Sabe por que não iria, Domênico? Porque é um jogo extremamente perigoso. Jogo de alto risco. Quem tá pagando por dinheiro, Benjamin? Eu esperei você terminar. Você me cortou, faltou um monte. Pelo contrário, você faltou 10 minutos. Só me responde, quem paga por linha de frente? Eu gostaria de terminar meu raciocínio e depois você volta a falar. Deixa, pelo contrário, mano, porque eu tenho educação. Além de argumento, eu tenho educação. Tenho muito. Sério. Se você parasse pra ouvir, você entenderia o que eu tô falando. Continua assim, só você fala, depois o Benjamin fala. O negócio é o seguinte, Domênico, eu acho que nessa medida aí, volto a falar aqui, não gosto do Aidar, não gosto do cara. Mas eu acho que ele tá evitando uma tragédia, tá certo? Pontualmente, nessa ajuda aí, eu acho que eu concordo com ele. Sou totalmente favorável, porque, a Prefeitura de São Paulo disse que não colocaria ônibus à disposição porque o horário do ônibus já não é mais aquele. Já ia encerrar meia-noite. O metrô falou que não abriria a mão aí de estender o atendimento pro público aí depois da meia-noite e meia. A torcida do Corinthians ainda vai conseguir utilizar, porque o jogo vai acabar em torno da meia-noite, o cara vai correndo pro metrô, ele consegue ainda acessar o metrô e descer onde ele precisa descer. Acho que o Aidar, nesse ponto, Domênico, volto a falar, sou contra a diretoria de clube de futebol subsidiar a torcida. Mas nesse caso, Domênico Gatto, na minha opinião, a decisão dele foi acertada. Não. Pô, mas calma, calma. Só um minuto, Benjamin. Você falou que eu não fiquei te interrompendo. Pô, o cara tá escrevendo uma mão, tá defendendo uma peça. Não, pelo contrário, peraí. O cidadão aqui falou 10 minutos, eu não interrompi. Vocês ouviram eu interromper? Continua, mano, continua. Agora, o negócio é o seguinte, Domênico Gatto, na minha opinião, se houvesse, talvez, o bom senso da prefeitura, do governo da cidade de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, em fazer um projeto para mobilizar, talvez, que querendo ou não, vão falar, mas não podem agir em prol de 1.700. Tem que agir, Domênico Gatto, porque senão aconteceria uma tragédia. Imagine 1.700 pessoas caminhando na direção do centro a 1 hora da manhã. Ia acontecer arrastão, ia acontecer furto, ia acontecer possivelmente confrontos por aí. Na Radial Leste, pra quem não conhece a cidade de São Paulo aqui, tá localizada também uma torcida organizada do Santos, que a torcida de São Paulo passaria na porta a pé. Imagina se não aconteceria uma bobagem. Então, querendo ou não, gente, eu acho que foi acertada a decisão da Aidar. Sem hipocrisia e sem populismo. Eu acho que tem que parar com essa bobagem. Bom, o meu 10 segundos não precisa de tudo isso, não. Mas agora Benjamin fala e ó, eu abro mão do... O meu é 30 segundos. Benjamin, não falei nem de futebol. Só um minuto. Benjamin, fala e vamos a outra manchete. O meu rapidinho, até amanhã aqui. Eu não preciso de 20 minutos igual o Mano. Vamos lá. É o rei da incoerência. Ele começa falando assim... Você não pode dar sua opinião sem atacar os outros? Eu não tô atacando. Sem ele atacar, fala o seguinte... Sem atacar, Benjamin, tá, tudo bem. Ridículo. Tudo bem. Ouvi uma opinião... Ouvi a opinião do Mano. E agora você tem a sua opinião, vai. Nesse jogo, só vai linha de frente. O que a gente entende por linha de frente? O que é linha de frente? O Mano falou que só vai as linhas de frente. Tá, o que pra você é linha de frente? Pra mim, linha de frente é aquele cara que vai, que o que menos importa é o clube. Né? É isso aí. O menos importa. Esse o menos é importa é o jogo. Aí depois ele fala assim: eu acho que o Aidar fez muito bem porque ele vai evitar uma tragédia. Gozado, se só vão as linhas de frente e o cara tá bancando os o transporte, eu acho uma incoerência terrível, só isso. Pronto, acabou. Pronto. Vai, ô Mota. Continua, então, Mota. Pronto, vai, menino. Falar. O São Paulo que treinou aí não o Muricy. Não falou tudo ainda? Eu só falou disso. Pô, os dois aí ficaram meia hora falando. O Muricy que treinou, fez um treino verdade, fechado. Desculpa, se for verdade que o Corinthians está pagando metade, é lamentável também. Também. Mas o Corinthians não pagou para ir no Palmeiras? Eu nunca vi um clube também subsidiar agora a torcida organizada do clube rival. Brother, né? Tá feio. Eu também sou radicalmente contra. Ô, Motinha, tem um amigo meu aqui, o Daniel, da K2 aí, ele falou: eu não sou de torcida organizada, não sou linha de frente e estarei no estádio. Corajoso. Ou seja, você pega conseguiu então, ingresso. Então vamos fazer uma enquete? Faz uma enquete aí no Facebook da rádio, onde quiser. Pro torcedor de São Paulo que não é torcida organizada, quantos vão nesse jogo domingo? Quarto? Mas você tá falando uma quantidade de 1.700 ingressos, Benjamin. Você tá maluco? Faz uma amostragem de 1.700. Ué, não abriu pra todo mundo? Não é todo mundo que tem direito de comprar ingresso? Quando você tem uma quantidade limitada de ingressos, quem falou foi o ouvinte. Não, eu tô indo na tua informação. Quem falou foi o ouvinte. Você manda um tweet pro cara e pergunta pro cara como ele conseguiu. Não, fui eu que falei do cara. O cara me mandou o tweet. Se você tá interessado em saber como ele conseguiu esse e-mail, você manda um tweet pra ele. Sócio torcedor de São Paulo. Você que é sócio torcedor de São Paulo, você irá ao jogo amanhã? Você tem ingresso pra comprar amanhã? Pronto. Responda aí. Só isso. Bom, mota aí. Continua então, o Muricy fez um treino fechado, né? E não adiantou o time. Os jogadores começaram a falar que é importante pro São Paulo, que o São Paulo tem que vencer esse jogo. Mas até o Souza falou em entrevista que um empate, dependendo do jogo, não seria ruim, né? Que é verdade, o jogo é fora de casa, então o Libertadores é assim, você ou empata... Ou de preferência ganha, lógico, mas se empatar não é tão ruim assim fora de casa. Agora eu queria perguntar pra ti quem que vai jogar na lateral esquerda. Quem? Lateral esquerdo. Ainda não sabemos. Ô, Motinha. Fortes emoções. Ô, Motinha, antes da gente continuar a falar. Não, só uma coisa, só uma comida. Fala, Tite. Só pra terminar, pra ti, pra jogar em cima do Reinaldo pra gente ganhar. Vou botar o Ralf pra jogar em cima do Reinaldo. Mas acho que ele não vai, não. Fazendo dupla junto com o Ralf pra cruzar pro Ralf. Vamos ver se a gente vai. Ô, Motinha, tô esperando aqui o envio aqui do Thiago Facchiano. Tá certo? Ele tem um e-mail aí referente ao sócio torcedor aí, falando que tem desconto nesse pacote aí e que ele conseguiria o ingresso se ele quisesse comprar. Daqui a pouco eu vou falar. Tá bom, nesse pacote Goidar ou no pacote que foi o Flix semana passada, uma outra empresa? Não existe pacote do Aidar, meus amigos. Não existe pacote do Aidar. O Aidar está disponibilizando ônibus para torcida ir até o estádio e voltar do estádio. O Mota deu a informação que semana passada, e você também, foi oferecido um negócio chamado passaporte. Não, eu não falei que foi oferecido. Você falou, quem falou? Estou falando que existe um passaporte para você ir, custa R$320. Então, essa é a informação que eu tenho. R$320 o quê? O ingresso? O ingresso com um transporte. Então não tem nada a ver com esse negócio de hoje. Então, óbvio que não tem nada a ver. Então pronto, quem tava falando? Esse ônibus de hoje é para torcida organizada. Bom, então, é um absurdo. Bom, o torcedor comum que quisesse ter adquirido o pacote semana passada já poderia ter adquirido. Senão fica chato. Eu pagando, tenho pacote, São Paulo, do Corinthians. Vai. Eu vou dar meu pacote pra Domênico. Vai dar o pacote? Pra só quem pra encerrar. Domênico, sócio... eu tenho o pacote, eu vou te dar. Só pra encerrar, o sócio torcedor, ele paga R$320 pra ir no jogo. E o torcedor organizado vai de graça. Mas aonde que vende esse pacote R$320? É um pacote especial, gente. Você é entra barato, lá, hein? É uma empresa que faz junto com São Paulo. Você vai com tudo pago, vai com transporte, te deixa na boca do estádio. O meu pacote eu deixo na boca do Domênico. Você vai tomar uma muqueta já já. Apanhar, mano. É. Fala do cara aí. Fala aí, Motinha. O Tite treinou com o Danilo, né? Sim. É ali de como um atacante mesmo. E o Gil treinou também, né? Isso aliviou o Tite aí, que tava preocupado aí se ia poder contar com o Gil ou não. Né? É, o Gil, ele tá fazendo ainda o tratamento intensivo aí, né, Motinha? Aí a dúvida que talvez existia ainda se o Wagner Love começaria a partida, acho que foi por água abaixo aí. Parece que o Danilo vai assumir a condição de centroavante ali no lugar do Guerreiro, mano. É isso aí, mano. O Danilo, o iluminado. O Love tem que ir pro banco. Também acho. O Wagner Love tem que ir pro banco. O Wagner Love pode sair jogando amanhã. Mas eu colocaria na frente ali o Emerson e o Mendoza, cara. Eu não colocaria o Danilo no primeiro tempo, não. Eu já preparei a preleção. Eu vou juntar todos os jogadores. É. Vamos jogar contra o São Paulo. O bagulho é louco, hein, Tite? Sabe o que eu vou falar pra eles, mano? Tu prepara, que agora é a hora do show das poderosas. Que desce em rebola. Tu vai pro câmbio e vai ganhar. É isso que eu vou falar. É isso aí, mano. Vamos que vamos. Não tem muito o que falar do Coringão, não, mano. A expectativa é do jogo de amanhã, Motinha. Amanhã, depois da novela, depois do cara achar o diamante rosa lá, tem Corinthians e São Paulo. Não. Não. Eu tô calejado de Libertadores, velho. Já tô calejado, velho. O último time aí que foi campeão com méritos da Libertadores e de maneira convincente foi o Corinthians. O Atlético. O Atlético não foi convincente. O Atlético passou 3 vezes nos pênaltis. Corria pela perna. Palmeiras, vai. Momento fanfarrão. What the fuck now, Palmeiras? Hoje sim, é vocês. Vocês. Palmeiras. Nós aqui. A vó tá chorando porque a mancha caiu. Nós aqui. O samba enredo já pra vir em casa. Ô, vó, mas posso falar? A mancha tá de parabéns. Porque fez uma homenagem ao Palmeiras, inclusive com rebaixamento. Legal, merecia nota 10. Olha o respeito com o Palmeiras. Olha o respeito. Vó, fala a notícia que você quer pra falar, vó. Fala de nós. A vó que vai falar, eu não tenho manchete, ela que tem. Mancha é mancha, Palmeiras é Palmeiras, filho. Tá, não mistura as coisas, vai. Tem mancha, tem um sapólio que eu comprei, ótimo, viu? Qual é? É que eu uso nas roupas lá, uma mistura de cândida com sabão de coco, vinagre e vinagrete. Nossa, não mistura as coisas, vai. Vamos lá. Fala do Palmeiras. Palmeiras. Tem dois jogadores. Que não tem escola de samba. Palmeiras. Tem dois jogadores que foi emprestado de empréstimo, viu? Emprestado de empréstimo. Emprestado de empréstimo? É. Ah, quem for? Não, é porque eles voltaram do empréstimo e voltaram. Já mandaram de novo. Na verdade, o João Danone. João Denone. É. Ele vai lá pro... Vai pra onde? O Atlético de Goiânia. Ah, é? Atlético de Goiânia? Vai pra segundona. Vai jogar. Ah. É. E o Mendilesma vai voltar pro Libertar. Quem? O Mendilesma. Tá. Vai voltar pra onde? Vai voltar pro Libertar. Que ele tava lá, né? É. Vai voltar? Vai voltar pra lá, o Palmeiras vai enxugando o elenco. Vai enxugando, tem que enxugar, senão não dá. E aí, só isso, vovô? Não, além disso, parece que... O Arouca vem ou não vem? Não, o Afrouxa vai jogar domingo. Quem? O Afrouxa. Na Arouca. Ah, esse aí. Não sabe se vai jogar ele e o Gabriel, ou ele e o Rabinho. Rabinho? É. Eu acho que joga os dois. O Arouca pode jogar. Ou ele e o Gabriel. Acho que joga Gabriel e Arouca ali. A quem que saiu? O Alan Patrick? O Alan Patrick, lógico, já falou. Meiuca é Robinho, Alione. E deve pôr o Dudu de um lado e o Cristaldo no meio. Esse é o time. Esse é o time por enquanto. Você ficou amigo do Dudu? Fiquei. Dudu é gente boa. É mesmo? Gente boa. E joga muito. Ele é parelho pro meu neto, é bonito. Mas joga muito, é bom. Ele não cresceu igual meu neto. Não faz mal, mas joga muito. Tá bom, manda um beijão pra ele. Viu? Não tenho contato com ele. Vamos lá. RG. RG? Velho. Let's go! Me diz, velho, você tá dormindo à noite? Tá conseguindo? Muita bomba. Olha, como é que tá o troço lá? Como é que tá a Madalena? RG, eu vi uma foto. Hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo, RG. Tá fácil, da não, Vila mano. Do Carnaval na Vila Madalena. Mostrou a foto da garagem de um prédio na rua As Picuelta. Tá feia a coisa, o chão, né? O piso da garagem era é um rio amarelo. Eu postei ontem de madrugada. É no Iraque lá, né? Que os caras estão mandando aqueles torpedão lá. Eu me senti no Iraque ontem, velho. Era muita bomba, viu? Mas o que acontece é o seguinte, né? O pessoal vai se divertir, mas o pessoal tem que ter um entendimento que uma hora tem que parar, uma hora tem que acabar, você tem que ir para casa, descansar. Ali tem pessoas, tem família, morando, né? Tem família, tem criança, tem idosos, tem doentes, enfim. Ninguém, né? Respeita mais nada. Uma hora tem que... Mas não para, né? Os caras acham que tem que virar... Ali é bagunça. Né? 72 horas. E não é assim. Não é assim que funciona. E aí a polícia tem que entrar em ação, tá certo. Né? Tem que acabar, pô. E aí, RG? Bom, e o Santos? Aí? Não tem muita coisa pra falar, RG. O peixe não tem nada. Aí. Tá aí esperando mais uma... semana de folga, né? Os caras foram pra carnaval. É, RG. O que tem a declaração aí do presidente... É melhor quando não tem que falar, meu. É. Aí fica porque a coisa tá boa. Não, e inverte um pouco, né, as notícias. Então, é só uma notícia. Uma notícia, pelo menos você lê uma que te dá... te deixa mais tranquilo, que é com relação ao que o Modesto está dizendo aí, né? E reconhece que apesar do time ter um início legal, surpreendente, tá bom no campeonato, tá bem no Campeonato Paulista, mas reconhece que realmente precisa de reforços aí pro brasileiro e para a Copa do Brasil. Então é legal, é sinal que os caras estão trabalhando e tomara mesmo que trabalhem sério, né? Agora, sem polemizar, mas a gente não pode ficar omisso aos acontecimentos, aos comentários e ao que vê, e nós estamos aqui para isso. Então, sem polemizar, mas só gostaria de registrar a minha opinião com relação a esse lance de torcida e o que aconteceu. Eu vi hoje as imagens, vi a manifestação do presidente de São Paulo, vi ele dizendo que tem uma reportagem no lance, dizendo que a diretoria do Corinthians, o Andrés, também vai participar disso. E eu quero deixar aqui registrado a minha... Quer dizer, não surpresa, mas total decepção. Seria legal, sim, o entendimento das equipes grandes, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo. Acho legal isso, ter esse tipo de iniciativa, mas, me desculpe, usar torcida organizada, ou torcida desorganizada, ou torcida uniformizada, por tudo que a gente já vem registrando aqui, comentando, criticando as ações desses torcedores. E ter esse apoio, me desculpe, qualquer outro argumento que utilizem para justificar, eu não concordo, sou totalmente, mas estou totalmente decepcionado com relação a isso. Essa coisa, entendo, vai evitar uma tragédia de transportar, do pessoal ter que andar pela rua, perfeito, ótimo. Então, se brigue, se lute para pôr e para dar segurança. Agora, transporte, é isso que todo mundo já sabe, os caras são... independentes, os caras recebem, tem dinheiro para isso e tem muito dinheiro. Porque, pô, você vai ver uma torcida dessas aí, pô, são mais de 50 mil, sei lá, 100 mil associados, que 30, 40% pague lá suas caras. Pô, os caras não gastam com nada. Podiam voltar no carro alegórico da Dragão. Eu não entendi uma parte dessa história aí, RG, que não ficou claro e muita gente não tá falando. É o seguinte: a justificativa das torcidas é o seguinte, que não conseguiriam alugar ônibus. Porque ninguém disponibilizaria o ônibus. Sim, porque eles quebram. Porque quebra e tal, tal. E de repente vem o presidente do São Paulo e consegue alugar 50 ônibus. Mas tudo bem. Não vamos nem discutir o mecanismo que foi para entendeu? Para convencer o dono da empresa de ônibus a colocar. Eu só estou registrando a minha indignação com relação ao fato. Só isso. E outra, RG, a cidade de São Paulo também não pode ser refém da falta de transporte, viu? Então, a cidade de São Paulo, Domenico Gado, do tamanho que é, desculpa, tem que circular trem, tem que circular ônibus, aí, tem que circular metrô. Porque, isso, querendo ou não, fala, mas precisa de manutenção. Precisa de manutenção? O metrô de Nova York também precisa de manutenção. E os caras fazem a estação funcionar, Domenico Gado. Não todas, concordo, não todas. Não é pra torcida, teria que ter trânsito como um pra todo. Pra qualquer um. Porque a cidade de São Paulo, Domenico Gado, tem muita gente que vive à noite, trabalha à noite, depende do transporte público também. Você pega Nova York, se não funciona todas as estações, como não funciona de fato, Mas você tem estações intercaladas, não funciona. Não funciona tudo. Essa daqui funciona, RG. Duas pra frente não vão funcionar, só vai funcionar na terceira. Sim. Faz isso e vai fazendo a manutenção nessas outras linhas, tá certo? Nas outras estações que estão fechadas. É mais emprego. A cidade de São Paulo, Domênico Gato. Ó, esse negócio de falar precisa de manutenção, precisa travar o metrô, desculpa. Quando quer, faz funcionar. E deveria fazer funcionar, porque é um absurdo a cidade de São Paulo, do tamanho que verdade, é, não ter transporte público à noite. É tosco. Além disso, é caro. Aí vão falar, é barato, mas à noite queima o ônibus, à noite não é faz barato, não. Se dane, põe segurança na rua. É, põe segurança na rua, porque na cidade de São Paulo, quando é época de carnaval, alguma coisa que tem aqui, parada gay, alguma coisa na Paulista, enche de polícia, tá certo? Pra ver festividade de Natal aqui, Domênico Gato, quando a Paulista tá infestada, você vê, acho que um policial a cada metro. É. Tem mais policial aqui do que gente olhando o enfeite de Natal na Paulista. Então, quando quer, faz, viu, Motinha? Tem polícia metropolitana, tem polícia militar. A metropolitana, parece que não vai multar agora, não tá aí? Então, pô, vai lá, velho, toma conta, trabalhar. O que foi, vovó? É, ele vai pro Bendeleza, mas vai pro Olímpia, não é pro Libertar. Ah, tá, não é Libertar, é Olímpia. Não importa, é a Lina, né? O time, Olímpia. Estádio 97 começou a partir de agora, então os ouvintes vão ligar, tá bom? 32847097. Hoje só ouvintes virgens, terça-feira de carnaval mais, terça-feira aqui é ouvinte virgem. Lembrando duas coisas, daqui a pouquinho eu vou falar do avião do Estádio 97, hein? Do avião do Estádio 97, você tem que anotar esse aí. Eu vou. Alguns, estão passando aí alguns aviões do Estádio 97, você vai anotando aí durante o programa inteiro, já eu falo. Você vai ver daqui a maravilha, a esse também, eu vou. Você vai ver a maravilha que é assistir um clássico lá fora. Tranquilo. Barcelona, né? E Real. Eu tive o prazer de vir em Barcelona, eu vim em Madrid. Eu vou reviver. Você vai ver como é que um estádio pode receber 90, 95 mil pessoas. Eu vou reviver isso, Benjamin. Entendeu? Você, é verdade. Você não vai ter linha de frente, linha de trás, linha de lado, não vai ter nada. Você vai assistir o jogo, você vai para um entretenimento. Você não vai para matar ou morrer. Isso, é coisa. Baixa a cabeça aí, ó, avião aí, ó. Vai marcando, hein? Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que funciona direitinho o avião do Estádio 97, onde você vai ver Barcelona e Real Madrid. Lembrando que também tem o Chupa Delivery. Mande para Chupa Delivery. É quinta-feira, hein? Chupa Delivery, @97fm.com.br. Você que é corintiano, ou você que é São Paulo, você manda o cara que a gente quer que zoe aí aqui no ar. Exatamente. Você manda o nome da pessoa, o telefone da pessoa. Vai avisar o salame. Mas não vai avisar o cara, né, RG? Salamão. Tá certo? O São Paulino, por exemplo, pega lá o corintiano, o chefe dele que é corintiano, por exemplo. É. Que você quer zoar meu chefe. Alopra com o chefe. É. E aí a gente faz esse trabalho de ligar e de zoar o cara. Se você também é São Paulino e quer zoar, sei lá, um amigo teu que é corintiano, também faz a mesma coisa, tá bom? Mande chupadelivery, @97fm.com.br. Bom, vamos começar então o Estádio 97. Só uma pergunta. Pois não. Onde está a Pepa e o Bebê? Pepa, não sei, mas... E o Bebê? Eu tô sentado na porra da madeira. Porra, terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval. É aí que senta, entendeu? É a o Estádio 97, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Fazer o seguinte, vamos começar então com o Sem Parar? Sem Parar, vamos lá? Sem Parar, é o momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, é muito mais agilidade do seu dia a dia. Em Sem Parar, em todo lugar. Três ouvintes na sequência, a partir de agora. Olha aí, oi, Bratelho, aí. Com as drubas tocando, lembrei. Matei saudade. Raimundo. Alô, matei saudade. Alô? Opa, quem é? Júlio. Júlio? Isso. Júlio do que, Júlio? Júlio César Santos. Júlio César Santos. Isso. E quantos anos você tem? Tenho 42. Primeira vez que liga, ô Júlio? Primeira vez que eu ligo. Júlio 4... César Francisco. 4.2, RG. Hoje. Olha, não. O primeiro que hoje não tem nada a ver. Ah. E segundo que eu espero estar indo em outra. Como assim em outra? Em julho. Ah, sensacional. Que você vai agora. Sensacional. Vou em março, aí descanso um pouco. Vem o resort. Entendeu? Resort. Aí vem o resort. Aí depois em julho. Bora pra julho, bora de novo pra Europa. Eu vou gostar desse negócio aí. A gente vai ter pedido Tobias hoje. Aliás, o Tobias ganhou, você viu? Você viu o Tobias? Tobias é a escola do Tobias que ganhou. Ah, vai. Ele tá sumido. Ele foi lá na Vila Madalena e falou, só tem louco, vou embora daqui. Ele tava com medo? Ei, Domenico, tem a piadinha dele hoje, pelo amor de Deus. Tem a piadinha? A gente vai fazer a piadinha já. Ele com o Juca. Tá bom, daqui a pouquinho. Ô, Júlio. Oi. Bairro. Jardim Presidente Dutra. Opa! Aí é que eu quero ver. Eu vou dizer, aí não, substancial, hein? Você vai dizer o quê? Pode ser uma pegadinha, né? Porque tem avenida. Pode ser uma pegadinha? Pega o cotovelo, velho. Não, porque tem Avenida Presidente Dutra, né? Avenida Presidente Dutra. Avenida Presidente Dutra? Tem Avenida Presidente Dutra. Só que Mas o bairro. Não. Ah. O bairro é avenida. É totalmente diferente, não tem nada a ver onde fica a Avenida Presidente Dutra. E é realmente, seu Vinte é virgem, porque é a primeira vez que liga alguém. Não, então, se é o que eu conheço, se é o mesmo, é em Guarulhos. Positivo, é isso aí, é o GPS mesmo. Não tem pra ninguém, velho. Você acreditou? É, como eu acreditei o que eu fiz? O dublei? Ai, que... Eu não acredito. O dublei? Rapaz, vou dizer, viu? Ai, e o time aí, ó, Júlio? São Paulo Futebol Clube. Tricolor. Ai, que delícia. E aí, amigão, tá preparado pra amanhã? Ele vai jogar? Com certeza, preparado. Você vai jogar o Muricy Descalou amanhã? Que posição? Não entendi. O Muricy Descalou, será que é ele a surpresa que o Muricy falou? É, deve ser, porque ninguém sabe. Porque o Moto, pra você tá preparado. É, preparado o coração, pô, emoção. Você acha que o torcedor não tá... Não, mas também amanhã não decide nada. Não mas decide só nada, mas... Os caras já estão... Tá louco, parece que já agora. Ué, mas você tá louco? Você tá louco? É a rivalidade. Não, é lógico que é rivalidade. Lógico que é importante. Mas o jogo amanhã não é decide nada. É o primeiro. É o começo, filho. Libertadores é outra história, Beijas. Tá louco. É, mas começa já perdendo, já complica. Tá louco, é lógico. Porque, ô Benjamin, é muito importante. Esse grupo é complicado. Vocês estão achando que não, mas ó, no meu ponto de vista, como para? Ah, esse outro time aí não... Como assim, seu time? Olha... Olha, estão falando do São Lourenço, foi campeão da Libertadores. Grande porcaria. Tudo bem. Joga nada. Tudo bem, pode ser que seja grande porcaria daqui a alguns dias, mas por enquanto não se pode falar isso, não. Pode sim, por que não? Por que não? O São Lourenço, ele foi pro Japão, passou então, vergonha. Marca aí, Bá, marca aí. Marca aí, eu diria que foi grande porcaria, porque amanhã posso... Pode escrever usar. Aí. É uma grande porcaria. Ô, Júlio, e você, o que você acha? Esse grupo do São Paulo, Corinthians, São Lourenço? Eu acho que o campeão sai desse grupo. Entendeu? Ei. Aí. Não, o campeão desse grupo é indiscutível. Isso aí. É o grupo da morte, Dudu. Ah, que mas ele não deixa ele ter razão, não. Que campeão aí? Os três times mais fortes da Libertadores são Atlético, Corinthians e São Paulo. Por que não? Tem o River também, mano. Tem o Boca, tem o River. Boca. Tudo passa fogo. O Boca nós batemos de mão aberta na cara aí em 2012. O River é freguês de São Paulo. Roubado, foi roubado. Aí é roubado. Para, Domênico, para. Você falar um negócio desse, você é um cara inteligente. Sou muito inteligente, você tá expondo, você tá expondo a inteligência do nosso ouvinte aí, te chamou um cara de burro. Não tô expondo, não. O Corinthians aquele dia, aquela noite no Pacaembu, foi um atentado. É engraçado. Foi o 11 de setembro do futebol aquela noite. O Palmeiras, quando foi lá, seu Rudy Landucci, você não tava aqui. É. Foi os dois anos foi roubado. 2000 e 2001. Os dois anos. Quando foi roubado ali, o seu mano já tava aqui fazendo estádio, certo? Eu ouvi o programa. Eu falava que era roubado. E o senhor aqui nem quis saber. Mas é que o Palmeiras não tem a mesma repercussão do Corinthians. Você sabe disso. Não tem repercussão. Não tem repercussão. Acho que é. Posso falar do São Paulo? Pela coisa, roubaram o Botafogo aqui no sábado, no pênalti no Guerreiro lá, mas ninguém fala. Falou as horas que vocês ganharam o Libertadores depois de 100 anos. Nós ganhamos muito antes de 100. Quando vocês ganharam o Mundial? Para, não. Quando vocês ganharam o Mundial? Foi muito atrás. Também não, Domênico. Que vem no site da FIFA. A diferença é que o Palmeiras foi roubado quase lá da mesa contra o Boca. Desculpe, mas se quiser reclama com o Zé Blatter lá, porque ele que falou, mandou. Mas tá no site da FIFA? Posso falar do São Paulo como com o São Paulino? Vai, Montinho. Como você mesmo diz, mano, quem manda é a FIFA. Sim. O presidente da FIFA é José Blatter. Sim. Joseph Blatter. Sim. É Joseph Blatter. Ô, Júlio. E ele mandou pra nós, daqui nós somos campeão do mundo. Mas não tá no site. O site da FIFA é como se fosse o diário oficial. Não tá no site da FIFA, não vale nada. José Blatter. Ele mandou que não vale nada. Ele mandou que o WhatsApp. O que ele mandou? Não, mandou pra todo mundo. Até no Globo.com. E por que não tá no site? Saiu tudo quanto é lugar. Mas por que não tá no site? Saiu tudo quanto é lugar. Mas não tá no site. Site. O site da FIFA. Falou, o site da FIFA, gente, é o diário oficial do futebol. Se não tá publicado lá, não vale. Nem vocês estão lá. A mesma coisa, fala amanhã o Mota. Fala do São Paulino aí. Amanhã o Haddad fala o seguinte, fala, ó, amanhã vai ter uma nova lei, o ônibus é grátis. Mas se não publicar no diário oficial, não vale a lei. Que diário oficial o quê? Mas é verdade, o site da FIFA é o diário oficial do futebol. Segue o jogo, segue o jogo. Ele tava com uma camisa escrita chupando ainda. Fala aí, ô Motinha, São Paulo. Oi. E aí, qual é a formação que você acha que o Muricy vai colocar? Quem que ele vai colocar na frente? Vai ser 3-5-2, 4-4-2, você acha o quê? Não, não. Vai arriscar? Ele vai vir fechado, ele vai vir com o meio fechado, vai colocar o Luiz Fabiano e o Allan Kardec ali na frente, entendeu? Porque o Luiz Fabiano incomoda qualquer defesa. E vai vir fechadinho no meio ali, porque se sair com um empate de dentro da impressora gigante lá, tá de bom tamanho. Com certeza. Legal aquele estádio defasado que vocês têm, que tá cheio de umidade lá. 52 isso. Anos de história. Que história. O Corinthians ganhou mais título lá do que o São Paulo. Não, mentira, brincadeira. Isso aí é. Isso aí você inventou. Nossa, e nossa, legal, não é? Se tem história, vai jogar no Museu da Piranga, menina. E você acha que o Muricy poderia arriscar colocar o Bosquilha no lugar do Kardec? Ah, eu acho que não. Não vai fazer isso, não. O Bosquilha jogou bem, pegou o Bragantino lá, que não oferece perigo pra ninguém, mas não é jogo pra arriscar, colocar Bosquilha e correr o risco aí de perder, tomar dois gols aí, não conseguir. É o primeiro jogo, eu acho que tem que jogar fechadinho, entendeu? Sair com um empate 1-1. Se ganhar, maravilha, entendeu? Não pode perder pros gambás no primeiro jogo. Gambá o teu botico aí, ô. Vou ficar quieto que o seu pai tá falando. Mano, calma. Não. Eu sou seu fã, mano. Você é um cara de gente boa. Você é a prova que o ser humano evolui, cara. Aí, obrigado. Na verdade, 97... Aí, quem salvou o humano? Quem escutava o humano há 12 anos atrás e ouve o humano hoje... Não mudei nada, tio. Não mudei nada. Você sabia falar equivocado, mano. Aqui é a essência, tiozão. Hoje você tem um vocabulário completamente... vasto, entendeu? Diferenciado, então, né? Mas você só faltou... E a foto dele, você magrinho? Só faltou dizer evoluiu pra que lado, velho? Não. É que eu não posso denegrir a imagem do mano assim, entendeu? Então, tá. Entendi. Não tem nem como denegrir minha imagem. E o frango que ele era? Nossa, aquelas perninhas... Eu era um diamante não lapidado. Eita! E os bracinhos, RG? Lembra dos bracinhos? Nossa. Fininho. Né? Eu tava numa dieta, tava secando. É, tava. secando. Eu nadava, mano. Sei. O estádio salvou você, rapaz. Então, claro, e aí, cara. Amigo? O que você acha dessa polêmica toda da história do Aidar pagar o ônus pra torcida? Eu acho... Isso daí é... Eu concordo com o Benja, entendeu? É uma pouca vergonha. Eu tenho meus filhos, eu não consigo ingresso, eu também não iria. Não iria. Eu sou sócio torcedor, mas eu não iria nesse jogo. Certo? Porque eu não vou colocar minha família em risco. Assim, torcida, quem é torcedor mesmo, sabe, que tem que ser privilegiado nisso daí. Não vai ser, então não vai ninguém. Não vai ninguém. Quem quer ir, torcida organizada, vai de carro, vai de van, se vira, aluga, não tem que pôr não. Quanto pai de família vai sair de casa e não tem ônibus pra ir trabalhar, vai pôr ônibus pra torcida? Onde já se viu? Não. Não, mas deveria ter ônibus não pra torcida, deveria ter ônibus 24 horas aí pra população em geral. Isso aí é o que a gente fala. Se o cara quisesse sair, por exemplo, do cinema 2 da manhã e voltar pra casa de ônibus, ele teria que ter essa condição. Infelizmente não tem. Hoje, quem passou no AMB aqui 5:30 da manhã, viu? Tinha mais de 50 ônibus parados do lado aqui do AMB. É verdade. Entendeu? Pra levar quem quer que seja, manifestação pública, normal, não critico quem gosta. Entendeu? É uma festa bonita, mas por que que pode ir pro carnaval e o poder público não consegue dar segurança, não consegue a prefeitura pro ônibus com segurança pra população, pra ir mais pessoas, perfeito. Pra não ir só quem é linha de frente, né? Porque é o país dos interesses. Eu vou te falar da hipocrisia. É verdade. E da hipocrisia, eu vou falar. Até porque você tem filhos, existe, né? Você tem filhos de quantos anos? Eu tenho uma filha de 15 anos. Um filho de 4 anos e um filho de 2 anos. Eu vou dizer Bianca, Lucas e Davi. Isso é a gente que faz, hein? Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu frequento estádio de futebol desde os meus 5 anos de idade. Eu tenho 2 filhos. É um tesão levar os moleques no jogo. Infelizmente não, as pessoas estão fazendo de tudo pra gente não levar mais. Verdade. Sabe? E eu não tô falando aqui de Corinthians, São Paulo. Eu tô falando de todos. Tô falando de todos. Tesão é eu ficar no meu sofá lá, velho, então, com meu salaminho, azeitona, minha cervejinha gelada. Aí a gente que bate tanto nesse jogo das 10 horas da noite, há anos que a gente fala, é um absurdo. Quer saber? É um produto pra televisão. 10 horas na televisão, vira um horário legal. Você sai do trabalho, janta, toma banho, deita lá no seu sofazão e assiste o jogo. Infelizmente, as pessoas estão fazendo de tudo. O torcedor de bem, o torcedor que quer ir só pra torcer, pra se divertir, pra brincar, não pode mais ir ao jogo. Triste. Mas o que ferrou essa situação, Benja, foi o fato, por exemplo, de minimizarem a torcida visitante no estádio. Se o estádio amanhã fosse 6-6, amigão, você iria no jogo? Se fosse 6-6, eu iria. Aí que tá, gente. Quando você peneira, Domênico Gato, quando você peneira, tá certo? E encurrala, porque esse é o termo, encurrala a torcida visitante num cantinho. Como é que é, Agnaldo? Fala aí. Olha lá, tá se perdendo a imitação. Perdi. Visitante, soletra. Não, mas olha lá, quando você pega, Luciano, por exemplo, a torcida visitante, coloca ali num cantinho, encurrala num cantinho, Domênico Gato. Certo. O cara fica com medo de ir. É um jogo de alto risco, o cara vem e fala, não vou poder pegar um metrô, não vou poder pegar um ônibus. A tendência é essa, o cara fica blindado dentro de casa, porque ele fala, não posso ir num jogo desse, porque se eu tiver que ir de ônibus, ou se eu tiver que ir de metrô, se eu tiver que ir de carro, com o meu carro, tá certo? Com a camisa do meu clube, na marginal, não dá. Ou numa via de acesso pro estádio, ele pode ser agredido. É verdade. Então, querendo ou não, ele tem que ir em bando, mas é até difícil. E quem agride? Os não, de frente? Possivelmente sim. A torcida organizada. Possivelmente sim, mas é que tá, Benja. O torcedor de bem que quer ir num jogo desse, ele não vai justamente pelo medo da violência. Quando você tem um clássico, por exemplo, igual antigamente era no Morumbi. Você pega lá, Corinthians e São Paulo. Quantas vezes eu cansei de ir de moto pro Morumbi, tá certo? Pela Marginal Pinheiros. Porque era o caminho da torcida do Corinthians. Hoje, por exemplo, com 5% da capacidade do estádio do Morumbi pra torcida do Corinthians, eu não me arrisco, Domênico Gato, a ir de moto pela Marginal Pinheiros pra adentrar no Morumbi. Porque eu posso tomar uma fechada, tá certo? Alguém vê, sei lá, alguém me avista com a camisa do Corinthians, o cara joga o carro em cima. É suicídio. Quando as torcidas organizadas iam ao estádio pra torcer, pra fazer festa, Que era uma época muito legal. Mas eu concordo plenamente com isso. Torcida organizada era a alegria do estádio de futebol. Lógico. Os responsáveis pelas músicas, pelo colorido, pelas bandeiras, por tudo. Aliás, você ia pra ver também a festa dos caras, né? Lógico. Então, era muito legal. Muito legal. Então você podia também ir ao passou gol. A virar disputa, velho. Hoje, se fosse meio a meio, um clássico, muita gente também não iria ao estádio de futebol com medo de torcer organizado. Porque eu ia em jogos do Corinthians e do São Paulo no Morumbi com meus amigos são paulinos e sentávamos todos juntos pra ver jogo. Aí era legal. Eu não tô falando da década de 60, não, nem da década de 70, hein? Tô falando da década de 80, década de 90. Na 90 já começou Dava pra ir jogo vários. Viu? 90 tinha, que começou a degringolar. Não tinha briga? Tinha briga. Um babaca dava um tapa no outro, um se exaltava. Não, acontecia. Mas sempre teve. Mas tinha turma do deixadista. Mas você saía do estádio, você não tomava um tiro, o cara não levava uma bomba. Não. Entendeu? O cara não ia pra matar, o cara ia pra ver o jogo. Então, mano. Mas se fosse meia-meia, a torcida do São Paulo ia lotar, você não acha? Não, a torcida do São Paulo não ia lotar, não. Eu acho que ia. Como a torcida do Palmeiras não ia lotar, a torcida do Corinthians não ia lotar. Se fosse no Morumbi meia-meia, também acho que lotaria. Medo. Eu acho que lotaria. Hoje eu não sei. Eu tenho certeza que seria. Mas seria uma iniciativa, Benjamin. Eu acho que. Por isso que eu achei legal aquele do Grêmio e do Inter. Então, mas seria uma iniciativa muito melhor do que a que fizeram. Então seria muito legal se os dois presidentes tivessem acertado o seguinte, vamos botar 50, 60, 100 ônibus lá no Morumbi, torcida vai, sai de lá, você me dá metade do estádio e tá tudo certo. E na volta, hoje, por causa desse sócio torcedor, tem um monte de coisa. Então, mas se é pra se danar o sócio torcedor, fizessem isso. Ô, Júlio, quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Diga lá. Quero. E o placar pra amanhã. Vocês aí, o especial, que vocês são óbvia. Valeu. O programa de vocês é magnífico, entendeu? Magnífico. Alegra a nossa tarde aqui nesse trânsito louco de São Paulo. Magnífico. Tá. Mas hoje não tem trânsito, não. Olha o Pedrão colaborando. Não, hoje tá tranquilo. Graças hoje a Deus. Tá tranquilo. Então tá bom. E seu placar pra amanhã? Não, mas eu quero passar um abraço pra minha filha Bianca. Grande pro Bianca. Pro meu filho Lucas. Boa. Sim. Pro meu filho Davi. Davi, tá? Em especial pra minha esposa Célia, que tá fazendo aniversário hoje. Opa! O cartão tá pra Nakamura aí. Vai levar dois, aniversário, né? Aniversário vale, né? Certo. Então tá bom. E seu placar pra amanhã? 1-0 São Paulo, gol do Mito. Mito, meu gol Deus. Gol do Mito? Pode ser de pênalti, de falta. Caraca, velho. Não minta pra si próprio, gente. Para, não minta. O Corinthians amanhã não toma gol na arena. Então, tá bom. O Corinthians tomará, Domênico Gato. Marca aí, produção. O Corinthians na Libertadores toda tomará 5 gols. Eita, tá bom. Júlio, um grande abraço pra você, tá bom? Então pode tomar um amanhã. Tudo de bom, pessoal. Amanhã. Obrigado, um abraço. Valeu. Vamos lá, este é o momento sem parar do Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Mais um. Outro ouvinte, alô. Alô. Que isso? Que isso, mano? Fala, Sérgio Malandro. Tá ligando aqui, Sérgio? Tá ligando? Quem é? Caralho, velho. Que isso, você tá louco? Baralho. Baralho, tá muito louco, falou palavrão. Alô, quem é? E aí, velho? É o Bruno. Bruno do quê, Bruno? É Bruno B. Silva. B do quê? B do quê? É B de Barros. Bom é o Benegão. Você gosta do Benegão? Bruno Barros Silva, é isso? Isso aí. Você gosta do Benegão? Ou... Já ligou aqui, não? Hein, Dodô? Você gosta do Benegão? Já ligou. Quem? Já liguei. Vem com essa, não. Você gosta do Benegão? Essa tá louco? Você sabe que é o Benegão? Ela adora o Benegão. Benegão? Como é que você adora o Domênico? Você que gosta de... Você fica falando essas coisas do Domênico. Você que gosta... Até não. Você explicar. Não, o Domênico gosta de Black. O Domênico gosta de Black. Ele gosta de o Benegão, Black mesmo. O Benegão tocava... Black, música tocava... Black. Então, o Benegão tocava com o Planet Ramp. Hoje ele segue carreira solo. Faz um som legal não, pra caramba, não, Black. Não tô lembrando. Hã? Você depois me mostra. Porra, vou te mostrar. O som do Benegão. Se não é agora, mostra depois o som do Benegão. Ele é conhecido como Benegão. Benegão. É. Pô, Benegão. O Domênico adora o Negão, que eu sempre... Você gosta? E aí, produção? Musicalmente falando, é legal. E o Databá, tá liberado? Liberado. E quantos anos aí, ó, Bruno? 2.4. Ah, assumiu, RG. 2.4, mas assumiu. Assumiu. Domênico, vou falar um negócio pra você, hein, velho. Se isso parar. Tudo que tá lá em cima descer, isso não vai virar barro, vai virar lama. Sensacional. Se não chove, ele reclama que a cantareira vai encher a cantareira, hein? Cantareira, você viu que aumentou 0,5%. Já estamos em 8,3%. Mas olha lá. Eu tenho umas imagens ali que comprovam que a cantareira já tá com 32%. Só que os caras não falam que é pra galera não gastar água. Eu também acho isso. É pra galera não gastar água, RG. A cantareira já cresceu mais do que... Ah, mas se descer só aquele pedacinho ali, já vai ser o suficiente. Já dá mais 0,5%. Tem que chover todo dia, tem que chover todo dia. Chover assim, 0,5%, 0,5%, tá bom. Time. Bairro, tem bairro. Bairro. Aqui... É Chácara Santa Maria. Esse cara tá muito louco. Santa Maria. Tatiana. O que você ficou fazendo a tarde toda, amigo? Tatiana. Olha, o quê? O que ele ficou fazendo a tarde toda? Porque ele tá muito louco, meu. Pera, eu não entendi nada. Vocês estão falando tudo isso. Tá muito louco, meu. Para, menina. O quê? Ele tá muito louco, meu. Você tá muito louco, amigão? Tá muito louco? Não, tô de boa, velho. Tô de boa. Hoje, de boa, você ficou fazendo o quê? Você tava na Vila Madalena, né, meu? Pode falar. O que você ficou fazendo? Oh, mas posso ele falar escuta, com... Gente, escuta. Eu não consigo falar com o ouvinte. Vocês não deixam, eu não deixo. Chácara Santa Maria, se é o que eu conheço, é no Capão. É isso aí, velho. Um abraço pra galera lá, um abraço pro Grau, pro do Bronx. Valeu, mano. Valeu. Pessoal da Vila Fundão. Olha que você vai colar lá, mano. Tá certo, e o time, brother? Nunca. Tricolor. Tricolor. Tricolor. Só um minuto. E aí, Tricolor? Não, só um minuto. Fala aí, mano. Rapidão, mano. Mas você é Santos, você não é Tricolor. Não, eu sei, mano. Nós, é que o Ben já manda abraço toda hora e pra colar lá. Não, colar, duvido que ele vá. Duvido, convida mano, ele. Pra saber só, mano. Cola lá, quer ir lá hoje? É. Convida ele. Eu duvido aí, que ele vá. Vamos lá na chácara lá do mano. É? Tem certeza? Chácara de quem? Eu, mano. Que beleza. Ô, mano, Brau, duvido. Você acha que o Benji alguma vez vai lá no Capão? Você tá louco. Ele tem medo de mim, mano. Ele nem responde quando eu falo. Ele tem medo de você. E você iria? Não, eu não vou mais, não, mano. O Rude iria. Não, o Rude tá louco. Mano, se o cara entrar lá, mano. O que você faria? É o cara da Altas Horas. É. Você tá louco. Você viu, né? Mano, o nome dele tá nos postes lá, tá ligado? Tá. Com a cruz no meio. Assim, jura? Mano. Tá marcado? Olha lá o Benja falando que é. Uns sniper com zarabatana lá, mano. O que que é? Uns sniper com zarabatana. O que é sniper, pra quem não sabe? Aqueles caras que ficam de longe só fitando o que tá de. É, mano, eu o cara que fica de longe. Parece em cima que ele do vai prédio. Vir aqui, né, Beja? Só fitando os que tá de perto. Avisa aí qual dia que é, mano. Ele vai vir aí. Não pode avisar. É meio surpresa pro Rudy. Só falar uma parada aí rapidinho. Surpresa. Ô, Domênio. Pois não. Eu só posso vir de quinta aqui, tá ligado? É, sim. Quinta-feira. E aí, amigão? Oi. Fala, Motinha. Fala, e aí, o que você tá achando aí? Tá nervoso, Bruno? Pro jogo de amanhã? Nervoso com o quê, velho? Nervoso com o quê? Não, pro jogo... Do... Aí, gela mesmo aí, ô trouxa. Gela mesmo. Você que tá escorrendo que pela tá, perna aí, ô vacilão. Ô tonto, ele falou que não tá. É, tá mentindo, lógico que tá. Até tá tomando até calmante. Você acha que esse maluco é lesado desse jeito aí? Isso aí é calmante, velho. Tá na cara. Ele tá comendo, mano. Tá, lógico que tá escorrendo pela perna. Eu tomo tarja preta. Eita. Como Libertadores, tá fazendo tipinho, vai. Mas isso pra qualquer time. Tá nervoso, eu fico nervoso pra caramba. Eu vou cantar o hino por trás, tá bom? Ah, você é a vinheta, tá bom. Agora entendi. Mas tá também bom. Tem um 286. Nossa. Um 286. Foi tudo pro saco, tá tudo apagado. E, amigão. Eita. Não, é um 286 recondicionado. O que você acha que o Muricy vai fazer a final com o esquema de São Paulo? O esquema não importa. Amanhã nós vamos pra cima, é 3 do Luiz Fabiano. 3 do Luiz Fabiano? 3 do Luiz Fabiano. Qual a última vez que o Luiz Fabiano fez 3 gols? Ele vai fazer amanhã, velho. Pera aí. Ele nunca fez, ele vai fazer amanhã. Pera aí, o Dinho do Capital Inicial tá aí? Ele o Dinho tá cantando? Tá fazendo a vinheta. Faz a vinheta aí. Eu tô cantando por trás. A trilha. Cara. Trilha. Porque, cara, infelizmente, cara, deu problema, cara, no, na máquina, cara. Então canta agora. Quanto mais a gente depender das faz máquinas, cara, aí. E não dos caras, cara, a gente vai ficar na mão do cara das máquinas. Vamos lá. Mas aquele não vai pôr. Nossa. Que horror. Começa com ele, cara. Ô, tá bom. E aí, então você acha que... E a defesa? A defesa, achou do Dória? Cara, Toló e Dória ali da conta do recado. Pô, mas você viu um jogo do Dória? Você acha que o do Dória vai... Ô, Mota, você tá dando murro em ponta de faca. Quem é atacante do Gambá? Fala pra mim, quem é atacante do Gambá? Ah, idiota. O Danilo, seu pior pesadelo, trouxa, conhece? O Danilo é carrasco da gente, fala sério, seu Paulinho. Você assiste futebol, você conhece futebol, você já ouviu falar do Danilo? Não, sem carrasco. Não. Falou que é um idiota, porque vamos perder tempo. Fez 4 golzinhos? Fez 5. Ah, Domênico, começou a chover aqui. Faz. Começou a chover? Não, começou para, a chover. Que tá muito ruim, vai. Vamos falar. Quer mandar um abraço pra quem, amigo? Quer mandar um abraço pra quem? Já? Não, não, pra ninguém, não. Não. É, tá bom, tchau, tchau, falou. Placar então é 3-0, é isso? É isso aí. 3 do tchau, falou, falou. Falou. Você tá muito, vaza, vaza. Muito louco, hein, meu? Nossa, velho, agora... Próximo ouvinte, tá Edomir, vai lá. Olha lá, agora evita o telefone, peraí. Era só um minuto, só um minuto. Bom, vamos lá. Agora sim, consegui voltar com o computador. Este é o momento sem parar, momento sem parar do estádio. 3 ouvintes na sequência no pedágio, no estacionamento dos postos Shell e até no táxi, sem parar em todo lugar. Vamos lá. 3284-7097, alô. Alô. Boa noite, é da rádio? É da rádio, é sim. Fala aí, amigo. Qual é seu nome? Que rádio que é? Aqui é Antena 1. Nativa. Não, Antena 1. Nativa meu ovo, você é louco. Nativa meu ovo. Aqui é a energia e alegria da cidade. Quem tá falando? Fala aí, fala com o... Você gosta do Carmelo? É do sim, Carmelo. Você tá no ar, velho. Sou eu, Carlos. Carlos, então não fala mais ovo. Carlos, você tá no ar. Eu já vim acertar agora, hein? Carlos, Carlos, calma, calma, calma, calma. Calma, Carlos. Carnaval, Domenico, calma. É do Jardim Peri. Calma, Carlos, Carlos, calma, calma. Jardim Peri é Zona Norte. Calma, seu nome completo primeiro. Para você também, seu idiota. Você tem que dar o nome primeiro inteiro, poxa. Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar, você tá louco. Liga o louco, você tem que ser louco. Vai se adaptar o louco, você tá louco. Então deixa eu falar com a cabeça do meu ovo. Tobias, fala comigo. Vamos falar com ele. Nome completo. Ei, qual o seu nome completo? É Carlos Luiz Santos Sampaio. Doce de coco? Que é isso? Sampaio. Como é que foi a calçada lá, meu? Terminou? É, não é fácil. Que calçada, pô? E aí, meu? Olha o Big Ben, arruma o horário lá. É? Big Ben, arruma o horário do Big Ben. Eu sou santista, pô. Aqui não é louco, não. Já pescou lá no Tietê? É da hora, hein? Ubatuba. Não. Ô, oh, vamos passar a pelada? Vocês estão loucos. Coliformes. Vocês são uns palhaços, mano. Ô, não, põe aqui. Vocês. Alguns. Ô, oh, estamos conversando aqui, peraí, meu. Atrapalha a conversa. Vai, vai fundo aí. O Tobias fez uma pergunta aí, pra ele. Já entrou um fiapo na mão, hein? Cara santista, ô, RG, vai. Velhinho, vamos obedecer o protocolo. O Domênico vai falar com você direitinho. Beleza. Então vamos lá, teu nome completo primeiro. Meu nome é Carlos Luiz Santos Sampaio. Carlos Luiz Santos Sampaio. Santos Sampaio. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. 2.5, RG. Ah, hoje vai ser dia que essa galerinha vai ficar cheia, viu? É mesmo? É porque, hein, os pés cheios de calo, né? Ah, sensacional! Salvou a hora. Agora sim, fala do Santos. Que é, Santos? Você já falou do... Já falou. Já falou. Do... Ô, tá gostando aí do início de 2015 do Peixe, velho? Depois daquele susto? Tô gostando, sim, principalmente do Giovanni, né? Giovanni parece que voltou, né? É, tipo assim, nós ficamos sabendo que ele já foi vendido lá pro Atlético de Madrid, pô. Oh, mas enquanto ele estiver aí, a gente tem que curtir, né? É vendido, uma hora você não tem a dúvida que vai ser. Vai acabar sendo porque tem que fazer dinheiro e principalmente na situação que a gente está vivendo lá. Mas enquanto o cara estiver aí, enquanto der para segurar, tem que ir curtindo. Cara, agora... eu tô vindo na rádio e falei, vou ligar lá para ver se eu consigo falar, hein? Isso aí. Agora, além do Giovanni, o Lucas Lima, do Robinho, esses caras que... A gente já sabe, já conhece o futebol. Quem mais você tem uma expectativa boa lá no time? No Santos? Sim. Tipo assim, mano. o que eu acho que também que vai dar certo é o Gabigol também. Só ele se tem mais calma com ele, que ele é um bom jogador. E quem mais? Você acredita que esse Valença aí vai dar certo lá? Quem? Valença? Valença quem? Bom é o seu. Hein? Ah, o Valença, o Valença. Essa foi lá, boa, né? Hein? Então, esse pessoal acho que vai dar certo, porque só tem o Alisson que machucou ainda. Quem que machucou? O Alisson. Ah. É, talvez precise, eu não sei se já fez ou se vai ter que fazer a cirurgia aí, né? É? Não sei se ele já fez ou vai ter que fazer a cirurgia aí. Alô? Tá no joelho, né? Oh, vamos fritar o ovo aí. Tá zoado. Tobias, fala tá muito baixa a ligação aí, gente. Como Tobias, peraí que vai aumentar. Aumenta o microfone. Tobias, fala com o Santista. Fala com ele, vai, Tobias, sua vez. E aí? Melhorou? Tipo assim, porque eu tô ouvindo no, na rádio, no fone aqui, no outro ouvido. Ah, então peraí. Ah, no outro? Então troca de ouvido, velho. É, troca de ouvido, tu mesmo, ele vai falar de novo. Não, ouve no telefone, não tem nada de rádio aí, tira o rádio, desliga, fala no telefone, ouve pelo telefone. Vai, tu mesmo. Peraí, ó, ele tem uma pergunta pra você sobre o Santos. Vai lá. Pergunta sobre o quê? Ele acabou de perguntar, meu. Perguntar o quê? Vai de novo, vai, fala aí, Tobias. Boa, aí, você concorda com ele ou... Ô, colega, você já tá loucão já, né? Tá bom. Ô, fera, você... apesar dessa boa campanha aí no início do Paulista, você acredita que o Santos chega junto pra disputar com São Paulo, Corinthians, Palmeiras? Ó, se o Santos chegar na final com o São Paulo, é campeão. Com quem? Com o São Paulo, é campeão. Você acha? Pô, o Motinha tá concordando aí, ó. Você acha, Motinha? Pela primeira vez, o Motinha fazendo sinal, assim, de cabeça de sim. Motinha acha que sim também. Que coisa, hein? Legal. Nunca vi o Mota assim. E o que mais você quer falar, velhinho? Eu queria agradecer vocês aí, falar que é a primeira vez que eu consigo ligar aí. Legal. Pô, obrigado aí pela audiência, mano. Que eu vejo lá na... Só que os postes lá, nossa, ele é mais engraçado, hein, mano. Parece uma tartaruga gigante. É, ele tá ficando. Parece uma o quê? Gigante? Uma tartaruga gigante. Ele tá ficando engraçado, velho. Ele é engraçadinho. Valeu, velho. Obrigado aí pela audiência, tá bom? Falou. Tamo junto, um abraço, velho. Falou, tchau. Bom carnaval aí. Valeu, tudo de bom. Esse é o Estádio 97. E esse foi o momento sem parar, né? Três ouvintes na sequência. Vou falar do sem parar agora, essa santa ajuda do dia a dia, né? Para economizar tempo, para facilitar os pagamentos, não é verdade? Por exemplo, sabe que quando você vai no shopping, RG? Sim. E depois das compras, ainda você tem que ficar procurando, né, Bernardo? Aquele caixa para validar seu ticket ainda por cima, tem que pegar aquela fila. Nossa. É chato pra boné, né? Eu não sei o que é isso que eu tenho sem parar aí há anos. Tá. Você ouviu o Benjamin falar, tá certo? Com o sem parar, isso é passado, meu amigo. Com o sem parar, você não precisa pegar ticket, precisa pegar fila para pagar, RG. Com o Sem Parar, vou dizer, é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Sensacional. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e também para pedir e pagar o táxi, RG. Olha que legal, hein? É fato. Agora você vem com esse papinho de que não tem ainda o aplicativo do Sem Parar. Como assim não tem? Baixe agora mesmo, olha, é grátis. Com ele você encontra os estacionamentos, os postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar, tá bom? Sem parar, meu amigo, em todo lugar. Estádio 97 na Energia 97. Olha o avião, olha o avião. Barulho gostoso de ouvir isso aí, direitinho, hein? Anota direitinho, né, mano? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Olha, tá rolando essa promoção muito legal do avião do Estádio 97 aí. A Energia 97 abre 2015 voando alto, hein? E vai levar você pra assistir o maior clássico aí do planeta depois de Palmeiras e Corinthians. Barcelona Verdade. E Real Madrid. Boa. Barcelona e Real Madrid pra você participar. Fique ligado no Estádio 97. Anote aí quantas vezes você ouviu passar o avião do Estádio 97. Sim. Acabou de passar um aqui agora, hein? Fiquei esperto, né? E eu vou dizer uma coisa, já passou, não sei quantos, mas passou já. Já passou alguns aí, tá bom? Então anota e lembrando que o último avião vai passar no dia 27 de fevereiro por aqui, tá bom? Regulamento completo você encontra em www.97fm.com.br. O apoio é de Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. A agência catalana de turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Você vai com o RG, hein? O RG vai estar lá junto com você, né, mano? Nesse pra avião, esse chocão de bola aí, hein? Tá Sabe certo? Qual que é o único ponto negativo dessa promoção do Américo Gato? Só tem uma coisa negativa? Qual que é? Qual é, mano? Tem que voltar. Ah, isso é ruim. Porque quando você chega ali em Guarulhos, tá certo? Geralmente tá com esse tempo. Mas assim, aí você tem razão. Nublado e chuvoso. Aí vem lá o comandante, assim, ele acende a luz. Aí você. Puta. Aí não dá. Aí o cara fala: bem-vindo ao aeroporto internacional. Nossa, governador Franco Montoro. Ah, temperatura ambiente de 18 graus, tempo nublado e chuvoso. Olha, se voltar assim é pior ainda, olha. Então, geralmente, esse é o tipo de Guarulhos. Esse é o clima tropical de Guarulhos. Cheiro do Tietê maravilhoso. Quando o avião tá chegando próximo do solo, eu já começo a pensar assim: fala, explode. É que você vai. Não, explode não. Lógico. Vira um mártir. Vira um mártir. Domênico Gato, depois que você desce, não é o principal problema. Você já tá meio depressivo. Quando você encosta, assim, e geralmente você não desce no finger. Você tem que descer lá e pegar o ônibus. Aí você fala, puta, cheguei no Brasil. Complicou. Velho, Domênico Gato, na hora que você chega, você passa ali pelo saguão pra entrar ali no... RG, vai se acostumando com isso. Mas eu vou ficar... Imigração, RG. Você vai ficar... Esse lugar, que é como se fosse o purgatório mais próximo do inferno. Chama-se imigração. Eu vou ficar, mano. Você chega de madrugada e a imigração tem 4 mil pessoas, velho. Nossa senhora! Depende do horário. Eu voltei agora em janeiro, Vou te falar, vazio. É porque eu acho que tinha uma suspeita de bomba no aeroporto. Deixa eu perguntar. Pra artista e imprensa não tem esquema? Não, é como se fosse o purgatório mesmo. Tem que respeitar Deixa eu falar um negócio pra você. Os funcionários... Isso é verdade também. O mano só critica, mas tem que elogiar. Tudo cara bem educado. Os caras te tratam super bem. É verdade. Tem alguns que são, tem alguns que não. A maioria é tudo cara educado, te tratam bem. Eu voltei agora em janeiro aí. Concordo com 90% que você disse. Mas, ó, eu cheguei na imigração, tava vazio. No mínimo você passou quase 10 malas aí, o cara te ajudou. 10 malas? Não, mas tem funcionários, não dá pra generalizar, velho. Tem funcionários que são bem educados. O cara te reconheceu lá. Explica. Ah, o bicho aí passou quase 10 malas dele, tá elogiando. Explica pra ele como é que eu passo com as malas na imigração. Não, ali não tem problema. Explica pra ele que ele gasta 2 milhões de viagem. Explica como é que é engraçado, você só apresenta o passaporte. Mas você tá falando em todo mundo ali bem, porque quando você passa com as 10 malas, o cara libera pra você. Eu tô falando da imigração. Imigração. Não, tô falando, olha a entrada. Tô falando, na entrada. É depois da migração. Porque a gente só pode criticar. Se você é bem, tratado, você... você não pode elogiar também, você só pode criticar. Você tá babando ovo porque você é bem tratado. Com certeza. O funcionário que tá lá dentro, ele não tem culpa que o lugar é pequeno. Que culpa o cara tem? O povo critica. Claro. Não é o cara que construiu o aeroporto, o cara tá lá trabalhando. Trabalhando, é claro. É verdade. Vamos lá, vai. Mas tem DJ. Troca fumegante. Deixa eu passar, ó. Vai, fala. Não é possível. Nossa. Vai, Angélica. Não é possível. Não sabe. Onde táxi da Angélica. Clássico. Pede sangrado, vai. Não, pede sangrado. Nossa. Olha, me deu um lapso de memória. Não é possível. Não, isso não é lá, até a idade mesmo. Não, é a tinta. Ó, Uncle Charlie, hoje conhecido, lá atrás. Charlie Wilson, vocalista, quem é? Não, eu não gosto dessa música. É possível que você não curte. Eu não gosto dessa música. Não é possível que você não curte. Não gosto dessa música, não. Isso é sensacional, tá louco. Não, eu não gosto. Não faz minha cabeça. É música de recepção de motel. Mas não é. Tá louco. Vocês estão loucos, então. Né, mano? Isso é um clássico da música. É preliminar, velho. Olhando lá no relógio. Preliminar, velho. Ah, qual que é uma que eu coloco? Ah, você foi bem agora, mano. Do meio. Né, você foi bem. Tô fazinho. Então tá bom. Então vou colocar outra dessa banda. Da mesma banda aqui, ó. Ah, Early Morning. Quem é? Ah, filho. A música eu acertei o nome. Não manja. Mano, é Gabandi. É as duas do Gabandi. Mano, você vai dar um recado de Bozano agora, porque essa música me lembrou barba, alguma coisa assim. Tipo. Opa, isso aí. Porque o cantor era barbudo? Barbudo. Era? Era. Tem que fazer a barba. É, então você, qual que é o nome do cara? É o Charlie Wilson. Tem que fazer também pros caras do ZZ Top. Ah, também, mano. Ah, então atenção, você, Charlie Wilson. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigos, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, e contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar essa sua pele gasta pelo tempo, surrada, tá certo? É, amigão, sua pele tá parecendo o chão da Cantareira, velho, seca, nossa senhora. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, tá bom? Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, você pode deixar aquele topetão pro lado, aquela franja esperta, é isso aí. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tem o sovaco parecendo uma nuvem de chuva ácida, velho. Meu Deus do céu, tem que usar esse desodorante antitranspirante da Bozano. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, esse é o Estádio 97 em nome de Engove, também vai para a balada. Bom, Engove, para você, se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vamos ver algumas mensagens que chegaram aqui pelo aplicativo? Deixa eu ver algumas mensagens chegaram aqui. Nossa, tem bastante mensagem chegando. Estou aqui. Estou muito chateado, viu, Domênico? Ô, o que que aconteceu? Porque aí, neste momento está jogando pela Champions Copa. Certo, certo. É, Champions Copa. Champions League. É. Paris Saint-Germain. PSG? É. E Chelsea? É que eu morei muito tempo lá e estou acostumado a dizer Paris. E Chelsea. Infelizmente, Matuidi está perdendo por 1-0 para o Chelsea. Ah, entendi. Igual o Ivanovic, né? Exatamente. Isso está me deixando muito chateado. Muito chateado. Valeu, Igor Mendonça. Valeu, nós. Elias mandou uma mensagem. Diz o seguinte aqui. Caiu em Itaquera, já era. 2-0 pro Timão. Chupa sombra. Tem mais aqui. O DJ Fire já mandou aqui. Get Band. Mandou antes de você falar, Benjamin. Acertou antes de você. Marcelo Lima Dantas. Boa noite, amigões. O Muricy deve armar um time com 3 zagueiros amanhã. Não é todo de mal, né? O problema é que o companheiro do Luiz Fabiano deve ser o Allan Kardec. Ataque um pouco lento. Pra quem, teoricamente, deve tentar o contra-ataque. Equipe pra amanhã, na minha opinião. Rogério Ceni, Tolói, Dória e Lucão. Bruno Dedilson, Souza, Ganso e Michel Bastos, Kardec e Luiz Fabiano. Você acha que é isso, Motinha? Acho que sim. Eu tenho uma informação forte de dentro de São Paulo. Opa, informação forte. Só um minuto, eu gostaria que o Bano não se dirigisse a palavra à minha pessoa. Por quê? Você tá com bronca dele? Ele já olha com esse risinho aí, idiota. Risinho, dele, risinho. Não, cara, achei que você quisesse espirrar. Ah, risinho, idiota. Não? Tá bom. Qual a informação? Com uma cara que vai espirrar a qualquer momento. Pretzel, qual que é? Qual tá certo. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, Pretzel. Tudo bem com você? E o curso de carnaval? Na volta depois do carnaval, né? Durante o carnaval eu evito dar o curso. Não curso. Dá no carnaval o curso? É, porque essa época tem muita zoeira, né? Depois é morto, não sabe por quê. E essa época não é perigoso dar o curso. Press Construction, I can see the light. Ô, Zedão, e quem ganha amanhã o Corinthians São Paulo? Não, o Zaidão já vai falar o segundo, só passar a informação. Eu tenho quase certeza. Qual a informação? Não, pelo que eu apurei, amanhã, São Paulo e Corinthians, o Kaká não joga. Então, assim. Quem? Como é que é? O Kaká não joga amanhã. Faz tempo que o Kaká não joga no São Paulo. O Kaká foi embora, tá no Orlando. Mas o Kaká, mas é lógico que não. A informação é certa, né? Faz tempo que não. Bom, fala aí. Ô, Zaidão. Corinthians e São Paulo, amanhã quem ganha? Amanhã é 1-0 o gol do Giovani, né? Isso tá louco? São Paulo e Corinthians? São Paulo e Corinthians, pô. É, o Santos acho que ganha amanhã. O Santos tá bem focado, você viu? Vitória fácil, né, no sábado. É São Paulo e Corinthians e São Paulo pela Libertadores. O que tem nada a ver? É que o Santos inspira todos esses caras aí, mano. Entendi. Então, a vitória sempre vai ser por tabela. Ô, Benja. Dá uma lida aí na enquete que a gente fez no Facebook da Rádio Energia 97. A pergunta é: você concorda com a atitude do presidente de São Paulo em pagar os ônibus para os torcedores das organizadas irem ao jogo amanhã? E aí? O Luiz França Júnior, sou a favor, sim. Dentro do risco que envolve um jogo desse porte num país que não oferece infraestrutura adequada aos torcedores, sou a favor, sim. Agora, me parece que o senhor Benjamin gosta de criar polêmica à toa no programa. Por que ele não sugere algo melhor, ao invés de ficar criticando a iniciativa da diretoria dos clubes? Eu falei, eu acho que o presidente de São Paulo tinha que brigar para ter a segurança para o torcedor, não pagar o ônibus. Jefferson Portela, não concordo. Pedro Giosa, é importante colocar qual motivo ele pagou o ônibus para a torcida. O poder público não quis estender o horário de funcionamento, bababá. Renan Lopes Leite, detalhe para o que disse o Aidar: o torcedor que apresentar o ingresso poderá ir ao jogo, nem só organizar. Teve muitos sócios do próprio São Paulo que vai para o jogo com ônibus. Rodrigo Fiorentino, Não, isso é coisa de quem é puxar saco de torcida ou puxar saco de clube. Jefferson Correia, ele vai se responsabilizar pelos atos dos mesmos? Olha, Carlos Santos, no fim só vai organizada. Eu não arrisco minha vida por um jogo de alto risco. Nildo Ti. Cala. Não, eu ofendi. É dividido. Tem muita gente que concorda com o presidente de São Paulo. Aqui, o Sandro Muniz, não vejo problema nenhum. Daniele Mendes, sim, por que não fizer isso? Porque se não fizer isso, pode ocorrer muitas mortes na volta. É brincadeira. Jorge Bonfim, sou a favor da troca de horário dos jogos, mas o dinheiro é quem manda. Bom, isso é verdade. Isso é um detalhe importante. Esse aí é o maior. Esse é o detalhe mais importante dessa história você toda. É o seguinte: do bar. Não é meu. É do mar. É que os clubes não enfrentam. E não, então, não vão pra cima da Globo, que manda no horário, que paga por isso. Mas é que tá. Por que, que não enfrentam? Colocar horário? Esse é o grande questionamento, então, Motinha. Por que não enfrentam a Globo? Vai pra cima, né? Sabe por que não pode fazer? Porque tem o rabo preso, Domênico Gato. Tem um monte de clube aí antecipando cota aí até 2042. Vai questionar o quê? Preso, né? O cara fala, bacana, tá assinado aqui, você é obrigado a cumprir o que você mesmo assinou e antecipou a sua cota. Você não tem que encher o saco pra nada. Eu não gosto de jogo às 10 da noite. Particularmente. Eu acho um porre. Eu prefiro a 9h30, 9h. 8h30, eu acho que era 9. 9 é legal. 9, 9h30, então. 8h30, 9h, tá bom. Agora é o seguinte: as 21 era a Globo, gente, ela não, tá, ela não paga lá os bilhões dela por causa de 40 mil pessoas aqui no jogo. Ela não paga. O que menos interessa pra Globo é neguinho no estádio. Ela faz pra milhões. Ela faz pra milhões e não pra 35 mil. Ela prefere que assistam ela. Mas é que tá, Benjamin, os clubes, eles não têm noção do poder que eles têm. Porque a Globo, tudo bem, os clubes dependem da Globo, Domênico Gato, mas a Globo também depende dos clubes. A Globo depende dos clubes, sim. Porque se amanhã a Globo perder o futebol, que é um dos principais produtos da emissora, a Globo tá ferrada, gente. Vai passar o quê? Domingo, Faustão, o dia inteiro? Então, mas... Não é assim, RG. Mas, a Globo depende também desse produto chamado futebol. Os clubes poderiam tomar vergonha na cara e serem bem administrados, RG, pra não depender tanto assim da televisão. Sabe como isso aconteceria, isso que você tá falando? Sabe o que poderia quebrar esse monopólio? Sim. Eram se as federações e a confederação, se esses caras tomassem posição e esses caras administrassem verbas e distribuíssem verbas. Porque enquanto a Globo estiver lá pagando os milhões que ela paga, né, e acaba sendo insignificante, porque depois o que ela arrecada, porra, deve ser 4, 5 vezes mais, e para ela não interessa. Você botar que tem 30 mil, você tem 2 mil no estádio. RG, você acha sábado, 9 da noite, um horário bom para jogo? Acho legal. Eu não acho, não, mas tem gente que gosta quando eu fui ver, sair, eu acho... a hora de sair. Não, quando eu fui ver. Mas quem quer sair, brasileiro vai sair. Não tá acostumado com esse horário. Entendeu, quando eu fui ver, quando eu fui assistir. Sábado é 7 horas, 7 quando e meia. Quando eu fui assistir Real Madrid, depois disso começa quando eu fui ver Real Madrid Barcelona, é 8 horas. 9. 8. Eu fui às 9. Mas o quê? Do sábado? Sábado. Real Madrid Barcelona, sábado, 9 da noite. É uma balada. Tinha 94 mil pessoas no Santiago Bernabéu. Eu também fui no jogo, Bernabéu. Mas precisa saber se lá o conceito do sábado deles é diferente do nosso. Não, o sábado é sábado em qualquer lugar. Que eu tô não, não é sábado em qualquer lugar. Mas o que muda, Domênico, é que lá os caras eles vão de cachecol e blazer pra assistir uma partida. Depois dali do futebol, ele pode ir pra um restaurante legal, enfim. O brasileiro tá acostumado aí de bermuda. Então, mas que seja antes. Não, mas é que tá, Benjamin. O Mano tem razão. Independente de qualquer coisa, os caras vão bem vestidos no jogo pra ir na balada. Independentemente dele antes ou depois da partida, ele tá bem vestido, tá certo? Ele vai pro estádio de blazer e de sobretudo e de cachecol. Aqui o cara vai de chinelo. Então, mas é que tá, Benja. Aqui o cara vai de chinelo, camisa do clube ou regata. E o cara precisa voltar pra casa pra tomar banho. Eu acho que o Mano tem razão, hein? Eu acho que ele tem razão. O RG vai lá, ele vai poder tirar a foto das pessoas que estarão ao lado dele, ele vai ver. Não, peraí, gente, não fala um negócio desse. Por que não? O cara vai de sobretudo e cachecol. Porque tá frio. Óbvio. O inverno europeu, você não quer que o cara vá lá. Mas não tem campeonato, cara. Eu fui assistir. Eu fui assistir lá no campeonato. O dia que Real Madrid Barcelona jogou que eu fui, tava 7 graus em Madrid. Só que 7 graus, parecia que tava 0 graus. Eu tava de cachecol, sobretudo. Mas eles vão bem vestidos. Mas no verão, Benjamin, no verão eles estão de férias. Não, é questão, não tem jogo. Não é questão que eles vão bem vestidos, gente. É que um jogo de futebol é um entretenimento. É um entretenimento. Aqui não. É diferente. Aqui é, vamos matar ou vamos morrer. É um espetáculo. É um jogo. É diferente, é uma diversão. O conceito é diferente. Então, falamos isso aqui. É isso que tem que mudar. Lá é como se fosse num teatro, num cinema. É um jogo de futebol. Vou ver um espetáculo de futebol. O problema aqui não é horário, gente. Aqui não. O problema não é horário. É que é o mais fácil. O conceito de futebol virou o que você falou. O mais fácil aqui é bater no horário das 10 da noite. Isso é mais fácil. Se você botar, parece que se você botar quarta 9 da noite, acabou a violência no estádio, tudo uma maravilha. Tá falando por causa do transporte. O problema do futebol brasileiro não é jogo às 10 da noite, gente. Não, tô falando pro transporte, veja, não tem nada a ver. Não, tô falando que o problema do futebol, as pessoas falam, também futebol às 10 da noite, futebol às 10 da noite. Aonde? Domingo às 4 tem jogo cheio? É um ou outro. O problema do futebol brasileiro é bem maior do que jogo às 10 da noite. Independente disso, é claro que a televisão jamais vai se preocupar com situação de estádio de cheio ou vazio. A televisão quer o público dela. Com certeza. Vamos ver mais mensagem aqui, que tem um monte de mensagem ainda para ler aqui, ó. Boa noite, amigões. Amanhã é tricolor, chupa, mano. Domênico, manda um chupa para quem? Joluedes. Como? Joluedes. Joluedes. Da Papa Mike CPA M6. Papa Mike. Famoso maçaneta. Oi. Pro papada de porco. Almir. Nossa. Um abraço. Cuidado, vai quadrilha, velho. Você agora deu um start pro cara explodir um caixa eletrônico. Azedão, quem jogou mais? O Giovanni ou o Maradona? Giovanni, né? Pro polícia. É. É, tudo polícia? Polícia, estão loucos. Polícia, polícia, polícia. Polícia. É nada, esses caras aí, velho. No mínimo eu tô explodindo caixa. E pergunta agora para o Benjamin do Marcos Mano. Oh. Benjamin, você sabe alguma coisa de uma troca do Malcom pela volta do Paulinho pro Corinthians? Não, não acredito nisso. Até porque o Malcom... O Corinthians tem uma participação pequena no Malcom. 30%. O Malcom é do Fernando Garcia, irmão do Paulo Garcia. Ele tem quase tudo. E outro, o salário que o Paulinho ganha hoje, acho que é difícil o Corinthians pagar. Ah, quem mais aqui? O Félix Eustáquio Dodô toca Comodi. Ah, Comodi é boa, hein? Daqui a pouco eu vou de toca. Deixa eu ver quem mais aqui. E aí, Dodô, tô aqui atrás de vocês, vendo aqui, abraços, aqui, Renan Barbosa. Ai, essa gostosa, olha que menina linda. Gostou dele, ó? Ah, adorei. Ei, Mota, você gosta de menina magra assim, meu Deus? Não. Quem mais, mano? Deixa pra mim. Bruno Felício diz aqui, mano, você é o cara. Valeu, parça. É nóis, mano, vai, Timão. Quem mais aqui? É gol do Matuidi. Não, foi gol do Cavani. Não, mas todo gol passa pelo Matuidi. Ele cobrou a lateral, que o Lucas tocou pro lado, o Ibra recebeu a bola, tocou na esquerda, botou pro Lucas, que cruzou, e foi gol do Cavani. Isso seja, Matuidi contribuiu pra jogada. O PSG empatou aqui 1-1, gol do Cavani. Você viu aquela campanha do Ibrahimovic? Ele tá todo tatuado? Como é que é aquilo lá? Era uma campanha de, se eu não me engano, os nomes de pessoas que estão desaparecidas, não foi isso? Eu peguei a notícia, eu peguei a matéria no meio, pô, era legal pra caramba. Mas ele tomou um amarelo, ele tirou a camisa pra comemorar o gol e foi divertido com o cartão amarelo. Então, ridículo. Isso é uma coisa que a FIFA tem que mudar, ridículo. O cara não pode comemorar o gol do jeito que ele quer. Mas se é regra, ele tem que respeitar. Então, mas eu acabei de falar, eu acho uma série de leis ridículas aqui, mas se eu não cumprir, eu sou preso. Então, mas critica porque tem a porra do patrocinador na camisa, porque o cara paga o cacete a quatro. Aí o cara vai e tira a camisa. Mas aí eu acho que tem razão, hein? Não, mas aí cada clube que oriente seus jogadores. Falou, olha, o cara paga milhões aqui, então na hora do gol, agora se o cara quiser, é problema do cara. Mas se quiser. Pô, viu? Não é assim, no fundo, é regra, pô. No fundo, o dinheiro manda em tudo. Bom, e aonde não manda? Vamos a mais ouvintes, 32847097. Mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando, já tem um aqui, ó. Alô? Alô? Fala, Dudu! Opa, quem é? Rodrigo, consegui, baralho! Boa, Rodrigo! Bruto. Rodrigo do quê? Rodrigo, vamos lá. Rodrigo ou Xana? Ou Xana, adoramos. Ah, ou Xana é legal. Menos mano, só um minuto. Ô, mano, a campanha não é de crianças, de pessoas desaparecidas. É contra a fome. Não, bacana. Eu acho que a atitude dele é legal. Eu acho que ele poderia, talvez, dar o apoio para a campanha aí de uma outra forma. Mas tudo bem, chamou a atenção. Ele tá dando de outra forma. Então, mas é ruim, Benjamin. Pelo fato, talvez, dando aí... Não, Motinha, numa dessa, o cara, num jogo importante, tudo bem, tem o apelo aí, tá todo mundo assistindo a partida, enfim, tem televisões do mundo inteiro transmitindo o jogo, Mas se o cara tirar a camisa e já tiver um amarelo, Domênico Gato, sim, ferrou. A Shirley 013 falou. Mas eu também acho. Deixa uma faixa lá no banco, milhares, corre, pega e abre. Entre milhares de pessoas, ele também não pode, ele toma amarelo. Então, mano, entre milhares de pessoas, ele tatuou 50 nomes de pessoas que passam fome. É uma campanha em conjunto com a ONU. Não, legal. É, a atitude dele é legal, mas porra. O que não esperou o jogo acabar? É. Tá bom. Ô, Rodrigo, quantos anos você tem, meu velho? Tudo critico. 2.6. RG, 2.6 hoje. Tô vendo aqui, Domingo. Tá vendo o quê, RG? Aqui no Note. O quê que aconteceu? Xana. Tá vendo aí? É? Ou Xana? Afinal, a Xana vai virar bofe? Vai casar com a Viviane Araújo? Tudo pode, Motinho. É. Qual que saudade, eu nunca vi Biba chorar por causa de mulher. Que foi, ó, calção? Eu tenho, não. Não, aqui é o Belo. Ah, o Belo. Esse aqui era o calção. Que saudade que eu tenho. Você saiu com o Hulk no carnaval? Não parecia, Viviane? Você saiu com o Hulk do lado, mano? Infelizmente, eu fui cantar na quadra da Mancha um dia antes. Ah, é você que zicou. E a Mancha caiu. Ô, mano. É você que zicou. Mas, posso fazer uma pergunta pra você, o Mick Jagger passou lá, né, também, né? Também passou. Um grande beijo pra Vivi, pra todo mundo aí. Posso? Eu tô preocupado com você. Obrigado pelo Domênico. Ô, Belo. Ajudar na minha tô preocupado com você, cara. Por quê? Você casou com o Hulk, mano. É o meu melhor amigo. Puta. Graciane Barbosa. Você já viu a mina, mano? É. A mulher dele? Eu já vi. O Graciane? Ela me protege. O Graciane, mano, deve dar um pau. Ninguém olha nele pra mim na balada. Gente, você critica tudo. Mano, você já viu ela? Não, mas você tá... Ah, ah, ela é bonita, mano. Você critica para, a vai, mano. Cara. É bonito, olha, aquilo. Olha, é problema... que você pegava. Bonito. Beija, você pegava. São 19h05. Ele já criticou. 19h01. Os funcionários... É que o meu tá sempre adiantado. É. Ele já criticou os funcionários do aeroporto. Certo. Ele criticou a Polícia Federal. Certo. Ele criticou a Polícia Militar. Caramba. Ele criticou a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Certo. Ele criticou os camelôs. É. Ele criticou os motoristas de ônibus. Em uma hora e meia. Ele criticou o metrô. Que mais posso criticar? Porra, uma hora e meia. Mas pelo menos não tem um ódio só contra uma pessoa como você. Contra quem eu tenho ódio? Não, olha o que vai falar. Ódio, vai. Ódio, Rodrigo, ódio Rodrigo, não tenho, Rodrigo, bairro. Mas não tenho ódio. Mas bairro. Eu posso ter desprezo, ódio não. Vamos lá, Rodrigo. Fala, Dodô. Bairro. Qual bairro você mora? Vamos ver bem já. Alô? Vamos ver se o Dom Veja já vai acertar. Vai. Alô? Parque Vitória. Vitória. Zona Norte, querida. Do lado do Parque Bahia. Porra, você entendeu, RG? É Parque Vitória, Parque Bahia. Ô, Domênico, você sabe... Ô, Espírito Santo. Você sabe que eu escrevi duas músicas. Pera aí, Belo. Só tinha falado pra ele que eu morei perto da rua da Caixa d'Água. Pelo menos alguém descobriu quem é. Pô, você morou na minha rua, então. Ah, sabe, mas você mora aí faz tempo? Mora. Moro fazem 10 anos. Ah, não. Faz 10 anos. Morei aí pra fazem, não. Não existe fazem. Aí, ô Belo, você que sim, eles fazem. Ô Belo, é pertinho... Com relação ao tempo, não. A conjugação dele... Com relação ao tempo, não. Tempo é só faz. É pertinho do Jaçanã. É pertinho. Eu cresci ali no Jabaquara, inclusive. Você não fugiu desse parque. Eu escrevi algumas músicas em homenagem à Graciane. Eu vou lançar no meu próximo CD. A primeira chama... A Força do Amor. Força do Amor. É. Força aqui, lá. Outra vida. Também é a Fé e a Creatina, em homenagem a ela. Fé e a Creatina, essa é boa. E Coração Bombado. Tudo em homenagem a Graciela. Tá certinho. Cantando o Pagode do Rodrigo. Amor. Rodrigo! Como é que seria? Oi! Peraí, Domênio. Peraí, um caçamba. Calma! O programa como tem é que andar. Seria? Foi ele que quebrou a Imbra, velho. Ele foi fazer um orçamento lá, mano. Como é que seria? Como é que seria um dueto hoje? Um duets do Belo com o Dodô. Homenagem a Vai Vai? É. Vou cantar então Tudo Fica Blue. Você conhece, mano? Tudo Fica Blue? É. Tudo Fica Blue. É. É homenagem a... Quem que vai começar? Então, deixa pra lá, vamos lá. Você vamos manda porra, o cara cantar e aí você fica... Agora aguenta. É. Não, ele falou a música assim... Eu não, quem fez o Romano. Não, o Romano foi o que conhecia. Eu não fiz nada, eu tô esperando. Então vai, canta logo essa porra, essa música. Homenagem a Graciela, beleza, beleza, homenagem a todo mundo, vai. Tudo fica blue, a nossa paixão flutua. Quem é esse? O Belo de Ouro. Pode, eu gostaria. Eu tenho medo de você, velho. Nosso amor é natural. Que não isso? Existe nada igual. É o Dodô, é? Eu tenho medo de você. De e como que seria o Dinho entrar junto com o Paulo Ricardo? Hein? Acendendo o fogo da paixão, é só emoçar. Como é que era o resto? Paulo Ricardo. Que nos faz viver é o nosso amor. Só de cada mãe. conhecer. E o Aguinaldinho, aí o empréstimo. É o nosso amor que me faz amar você, você. É o nosso amor. Nosso amor. Aí entra o Azedão. E o Casão. O desejo mais fiel é o nosso amor. E o Casão. Casão. Tá bom, e o Tobias. Tobias. Tá bom, agora, vai. Tobias. É o nosso amor. Você escutou o Tobias? Vai. Não, ele canta a primeira parte do refrão, canta a segunda. Depois do Tobias tá, é o ouvinte. Vai. Vai. Vai. E o Brau, e o Rodrigo, Brau. Time. Coringão. Ah, sim. Corinthians, mano, Coringão. Volta, mano. Pô. Sim, pá, volta aí, volta. Ó, amigão. Fala, mano. Amanhã começa a Libertadores de vez, hein, cara. Saímos da pré-Libertadores, eliminamos o Once Caldas, mas amanhã começa a fase de grupos. E a expectativa? O primeiro jogo é contra o São Paulo, hein? É, eu acho que é o jogo mais fácil do grupo, viu, mano? Você acha mesmo? Acho que amanhã vai ser... Acho. Ah, vai, nossa. Vai ser mais tranquilo. Ah, vai. Vai ser super fácil. É. Mas quem que você acha acho que passa nesse grupo? Oi? Quem você acha que passa nesse grupo? Corinthians, São Paulo, São Lourenço e Danúbio. Passa Corinthians em primeiro e São Lourenço em segundo, mano. Ah, vai, vai torcendo, tonto. Ah, ele não pode ter opinião dele? Não. Ô, Motinha, São Paulo não vai ganhar um jogo. Ah, não. Nossa, São Paulo tá ruim demais. Nossa, vai cair. Vai cair, tô até preocupado. Tô até preocupado. Nossa, São Paulo vai cair. Ah, tá mal, não contratou ninguém. Olha, eu tô preocupado mesmo, cara. Olha, daqui a pouco eu tô até preocupado, o pessoal invada lá o Morumbi, taca fogo, acontece você alguma tragédia. O São Paulo ganhou nos últimos anos, tem que ficar preocupado mesmo, viu? Porque... Ué, nos últimos anos meu time foi tricampeão brasileiro, o senhor foi? Nada, Motinha. Cara, humilhou o Mota. Ah, tá. Meu time foi campeão brasileiro, o senhor foi? E o Corinthians não foi campeão de nada? Ué, agora, depois de milhões de anos. A gente tá falando agora, recente. Ué, não importa. Como não importa? Então a história que o São Paulo não, tem não vale. Não. A história vale, mas responde primeiro então, a pergunta dele. Então, mas o São Paulo dele. Foi campeão, tricampeão brasileiro. Não, mas primeiro responde a pergunta do ouvinte. Foi que ele falou que o São Paulo foi campeão de nada. Campeão não. Foi campeão da Sul-Americana. Não, tricampeão brasileiro. Ele falou, não. Falou, eu sim. Eu falei que São Paulo não foi campeão de nada. Eu falei que nos últimos anos, São Paulo não tá botando medo em ninguém. Só isso. Mas se São Paulo foi campeão, então bota medo. Mas quando? Qual o último título? 2008? 2009? E daí? Não é título? Então... Ué, porque vocês ganharam dois títulos. Vocês ganharam dois títulos agora, você acha que o Corinthians agora é eterno, é isso? Ele tá falando recentemente. Não, é que a freguesia é eterna, né, Botinha? Ah, nossa, meu Deus. Nossa, esse ouvinte desestabilizou o Moto. Desestabilizou, para. Você não consegue responder pra ele com argumentos. Amanhã vai ter 15 títulos em campo, internacionais. 12 é do São Paulo. Pera. Só isso que eu tenho que falar pra esse trouxa. Pera aí, você tá equivocado. O Corinthians já ganhou o Ramon de Carranza. Ah, título dois mundiais. Ah, para. Então, título internacional, gente. Amanhã, 15 títulos em campo. 12 é do São Paulo. Tá falando bobagem. Tá falando bobagem. É que Copa que você tá incluindo nesses 12 aí, Motinha? Que Copa que é essa? Ué, título internacional. Você sabe qual é a diferença de internacional pra nacional? Então cite os títulos internacionais aí. Vamos lá. Ah, vou buscar aqui então. Não, busca não. Você não tem na ponta da língua. Ah, eu tô falando a quantidade. Ah, você tem todos os títulos do Corinthians. Ué, você que tá falando? Ué, tô falando com o título São Paulo. Agora não vou só falar um por um. A partir do momento, vamos lá. O Corinthians ele ganhou a Libertadores. O Corinthians ele ganhou dois mundiais. O Corinthians já ganhou o Ramon de Carranza. A sua conta tá furada. Já tive só aqui a gente se tá bom, vai. Ganhou título internacional. O ouvinte jorrou. No moto. Ah, jogou, mas o amigão. Fala do seu time aí, o Tite, amanhã ele tá pensando em escalar o Danilo aí na ausência do Guerreiro, cara. Você concorda com o Tite? Eu acho legal o Danilo, mano, mas eu colocaria o Love, cara. Eu já começaria com o Love. Não vai mudar muito o esquema, porque ele tem um jogo bastante parecido com o Guerreiro, ele se posiciona de forma mais parecida que o Guerreiro. E eu seguraria o Danilo pro segundo tempo, uns 20 segundo tempo, até porque o Danilo, quando ele começa um jogo, ele não vai bem até o final, tem uma hora que ele não aguenta mais e eu acho que seria mais legal deixar o sprint final dele pro segundo tempo. Eu só acho meio complicado colocar o Love para jogar desde o início, vendo que ele jogou 20 minutos praticamente contra o Botafogo de Ribeirão aqui na Arena Corinthians, né? Eu acho que fisicamente o Love ainda tá muito abaixo do que ele pode estar. Eu não colocaria o Wagner Love logo de cara, não, cara. Eu colocaria o Steven Mendonça junto com o Sheik. Olha a carinha do Mota, tá morrendo. Não, se eu fosse pra colocar um cara da posição do Mendonça, eu já colocaria o Malcom. Porque eu acho que o Malcom ainda é melhor que o Mendonça. Mas eu acho que o Love é decisivo, cara. Ele é artilheiro. Eu acho que se bobear a bola na área, ele faz gol, é nesse estilo parecido com o Guerreiro e pelo que eu falei, pelo esquema que o Corinthians está jogando desde o início do ano, desde a pré-temporada. Eu concordo com você, mas eu acho que o Vanelove ainda não... Para sair jogando, eu ainda acho arriscado. Mas eu entraria, como eu falei aqui outro dia, anteontem, eu acho que eu falei pro Mano, ou sexta, eu entraria com o Malcom. É que o Malcom, ele não jogou também nesse torneio sub-20 que o Brasil foi fazer. Mas acho que não muda muito o sistema de jogo. Então, mas é que tá. Eu acho que o grande problema do Malcom é talvez a parte física também. Ele não pegou aquela pré-temporada que o Corinthians fez, porque ele tava viajando aí, disputando o Mundial junto com a Seleção Brasileira. Não jogou ainda no Campeonato Paulista, né? Ele tá defasado fisicamente aí com relação aos outros que já participaram. Eu particularmente colocaria o Mendoza justamente por isso. O Mendoza, ele já jogou com o Corinthians nos Estados Unidos, é um cara que já vem treinando, vira e mexe ele tem jogado. Eu acho que ele tá com mais ritmo de jogo do que o Wagner Love e mais ritmo de jogo do que o Malcom também. Mas vamos acreditar no Tite, porque eu confio no Tite, velho. Eu confio no Tite assim como eu confio no Obama. O Tite é praticamente um semideus. Que não é, isso? Lógico que é. O Obama é semideus? Também. Não. Lógico, mano. O Obama, gente, ele tá ali na... Ele é como se fosse o Domênico Gato. Sim. O portão do céu. Não. O Obama tá ali com as duas bandeiras dos Estados Unidos atrás dele. Tá certo? Cantando... Tá bom no peito. Deus, olha, Domênico, você tá Gato. Arrepiado, você viu? Lógico, com certeza. Eu imagino o céu, Domênico Gato, como se Obama tivesse de braços abertos assim e Deus do lado falando: Obama, posso entrar? Ah, não! Ó, por exemplo, se no Brasil, tá certo? Nossa, se no Brasil tivesse realmente aí um pouco de percepção, Domênico Gato, um bom senso dos governantes, deveriam colocar uma estátua do Obama atrás do Cristo. A mesma, é verdade, igual o Titanic, da mesma forma, assim, ó. Cristo na frente e o Obama, assim, ao lado ou atrás dele virado de costas, assim. Tá certo? Pra não caracterizar. Mas até onde vai essa groselha? Mas fazer. É verdade. Domingo, assume essa porra aí. Manda abraço, eu sou corintiano. É corintiano. É verdade. Ô, amigão, você já foi pros Estados Unidos? É o galinha, hein? Ainda não, mano. Ô, o que você tá perdendo tempo, mano? O que você tá perdendo tempo, velho? Ô, você não sente vontade, você não sente prazer em talvez acessar a Terra Santa, conhecer aí os monumentos históricos, conhecer aí. É verdade, porque os Estados Unidos ele pode proporcionar pra qualquer pessoa que vá pra lá, velho, segurança. O que o turista geralmente quer quando ele vai conhecer o exterior, a RG número 2, depois que você voltar da Espanha, eu te oriento... Você vai me fazer ir para os Estados Unidos. Você tem que ir, RG, porque ninguém é feliz até conhecer os Estados Unidos. O Domênico era assim também, ele fala, pô, eu tenho 80 anos de rádio, pô, sou famoso, conhecido. Mas você tem toda a razão. É ou não é? Aí, o Domênico toda era um cara reticente. Toda razão. Ó, o turista ele precisa de poder bélico e consumo. Os Estados Unidos proporciona isso. Você tem toda a razão. Eu não posso dizer que você não tenha. É verdade, véio. É legal pra diabo, velho. Ó, amigão. Verdade. Se você pudesse mandar um WhatsApp pro Obama, o que você diria desse WhatsApp pra ele? Ah, eu pediria encarecidamente. Não, eu falaria mesmo, Domênico Gato. Humildemente, fala: ô, Obama, se você precisar de ajuda, você tem um comparsa aqui. Vamos colocar um gancho. Comparsa! É comparsa. Meu Deus. Um comparsa mesmo. Mas vamos colocar um gancho no Pará e vamos rebocar o nosso país aí pra cima, velho. O Brasil ele poderia servir aí de almoxerifado. Mas ele ia mandar arrumar aqui pro Ira, mano. Ele não ia levar essa zona pra lá, não, velho. É nada. O cara, quando tiver lá perto, lá a coisa resolve, gente. E as caras começam a ficar com medo. Mas, ó, amigão! Fala, mano. E com relação aí aos brasileiros na Libertadores da América. Tem algum brasileiro que você teme? Você fala, pô, se pegar esse cara aí vai ser complicado? Ou todos os brasileiros aí você acha que são fichinha? Eu acho que o mais difícil é o Atlético Mineiro. O Atlético tá bem, hein, mano? É o mais complicadinho. De resto, eu acho que... Tem quem? Além do Cruzeiro, tá faltando quem? É o Inter? Mas e o São Paulo? Tem o Cruzeiro, tem o Inter, tem o Atlético, tem o São Paulo, tem o Corinthians? Não, o Cruzeiro e o Inter é tranquilo. Agora o São Paulo já vai cair agora na primeira fase. Acho que vai ficar mais complicado mesmo, acho que o Atlético Mineiro. Que eu acho um pouco mais forte. Mas, ó, amigão, pra falar a verdade, eu acho que passam todos os brasileiros. Eu acho que a próxima fase da Libertadores vai ser um mini campeonato brasileiro, cara. Você acha, mano? Ah, eu acho. Deixa eu ver como é que estão as chaves. A chance, Domênico Gato, de ter 5 brasileiros na próxima fase é de 90%. Olha. 90%. E de avançarem na próxima fase, se pegarem aí na outra, é de 70%. Pode cravar aí, velho. Tô falando sério, mano. Mas, ô, mano, deixa eu ver como é que estão as chaves. Falando aqui, do São Paulo... Dos brasileiros. Eu até acho que ele teria a chance de passar, só que o problema é um jogo aqui, outro lá, já são duas derrotas. Então, pra passar vai ser complicado. Ah, a análise dele é perfeita, é embasada. Aqui, ó. Sim, nossa. É o nosso. Olha aqui, ó. É o novo comentário. Cuidado, a Globo vai te contratar, mano. Só um minuto, ó. É, o grupo 1 tem Atlas, do México, né? Uhum. É um timinho meio encardido, né? O Atlético Mineiro, o Colo-Colo e Santa Fé da Colômbia. Aqui eu acho que tem aí três times que brigam por duas vagas aí, não é? Acho que o Atlético Mineiro, o Atlas e o Colo-Colo devem brigar. Deve passar Atlético e Colo-Colo, deve, mas não é? O Colo-Colo tava na pré-Libertadores. E aí passaria o brasileiro. E no Paraguai não tem ninguém. O grupo 2, mano, o que que foi? O Colo-Colo tava na pré-Libertadores e no Paraguai também. Não tem ninguém, mas é isso que eu tô falando. Você ouviu o resto do... Então você acha que passa o quê? O Atlético o Paraguai chateado. É uma porcaria, velho. E esse Santa Fé da Colômbia? Não, né? Ah, é fraco também, porque querendo ou não, o cara, o brasileiro passou, que vai pra pré-Libertadores, ele pega uma pedreira pela frente, porque geralmente... Mas eu também acho. Aqui eu acho que passa o Atlético deve passar numa das duas vagas. Mas, ô Domênico, a gente tem que fazer aí um paralelo aí, porque o time brasileiro que tá numa pré-Libertadores, ele camelou pra chegar ali. Tá certo? E camelou porque ele disputou aí posições aí com 4, 5, 6 times brigando ali em cima, tá certo? E muitos deles brigando pelo título, inclusive. Agora, desculpa, o cara vai pra uma pré-Libertadores pelo Paraguai, velho, pela Bolívia. Vai falar, vamos temer um time desse? Tá bom, nessa você foi mal. Ó, bom, aí o grupo 2 é o Corinthians, o São Paulo, Danúbio e San Lorenzo. Pra mim, ainda acho que tem 3 times pra 2 vagas. Não acredito nesse Danúbio, não. E não descarto o São Lorenzo, mas Danúbio o São Paulo é marca de queijo, velho. Mas eu não descarto aqui. Aqui é difícil de passar 2 brasileiros. Okay, acho difícil. O Domênico, eu acho que passa um só também. Aqui eu acho bem... Mas é a opinião, né? Grupo 3, Cruzeiro, Huracan. Huracan, Mineiros de Guaiana e Universitário Sucre. Ah, nossa, essa é a escola de samba? Não é possível. Mineiros aqui, de Guaiana. Aqui acho que o Cruzeiro, apesar de não estar com um time bom, o Cruzeiro, esse ano, mas acho que tá passa. Não, mas perdeu alguns... Então. Aí o grupo 4 é do Internacional, que tem Emelec, Internacional The Strongest e Universidade do Chile. Tá bom aqui? Acho que passa, né, o Inter, né? Ou não? Lógico. Passa, né? Possivelmente, todos os brasileiros vão passar. Deixa eu ver aqui, mas qual outro brasileiro que tem? Acabou? Pô, mas o doutor, você acha que o grupo do Corinthians, o São Paulo, acabou, eu acho que pega um time difícil, por quê? Quem? Duvido que algum desses times aí de São Paulo, São Lourenço ou Corinthians passe com muita folga. Então, também acho que não. Pegar um time mais difícil então, depois. Aí que tá, como tem 3 times brigando, eu acho que se passar, mano, por exemplo, Corinthians e São Paulo, você fala, bom, passa. Se passar, não vai passar com aquela pontuação grande, eu acho. Eu acho, passa, Motinha, com aquela pontuação de 11, 12, sabe? Vai ser no 11 no máximo. E aí é capaz de pegar um time mais forte, bem colocado, ou não, né? Mas a maioria dos times, Domênico, passa com essa pontuação. Não, tem time que às vezes passa com 15. Mas é raro. Tem aqueles primeiro colocado, lembra? Então, mas é raro. Não, mas geralmente os times aí que passam aí pra próxima fase tem em torno aí de 11, 12, até 13 pontos. Acima disso é muito raro, não, gente. Mano, filho, o que vier pra frente tem que esculhambar. Teve um ano que o Palmeiras passou com 9, lembra, Domingo? E o centroavante era o Caio Mancha. E teve um ano, gente, que o Boca Juniors passou com 8. Passou com 8 e foi campeão. Então, aí você joga a segunda fora de casa. Não vale nada. Ah, difícil. Não, mas Libertadores é outra história, né? Não joga a segunda fora de casa. É a maior tradição, né? Quem fica atrás joga a segunda fora de casa. Sim. E só pra registrar, a maior vítima realmente é do Danilo, é o São Paulo. Aí. É o São Paulo, não? Ele já meteu 16 gols em clássicos. E o Corinthians é a maior vítima do. Corinthians não, São Paulo. É a maior vítima do Perdão. Danilo. Perdão. E o São Paulo é o maior dos gols. E o Luiz Fabiano já meteu 8 no time. Olha pra tua esquerda aí, RG. Olha o semblante, mudou. Ficou nossa, meu Deus. Ficou com medo? O ouvinte tem razão. Nossa, nossa. Bom, então tá certo. Vou dormir. Ô, Rodrigo, você quer mandar abraço? Nossa. Mande. Quero, Dudu. Manda lá. Primeiro um abraço pra todos vocês. Sou fã de vocês há muito tempo. Muito obrigado. Pra você também, com o palhacinho, racho o bico com vocês de manhã. Muito obrigado. Quero mandar um amo ela pra minha noiva. Amo ela. Qual o nome dela? Camila. Camila, a cama hoje vai tremer, hein? Boa também, RG. Você mora na Vila Madalena? A minha tá tremendo desde a semana passada. Tá bom, valeu, Rodrigo. Um grande abraço, viu? Ô, Dodô, peraí, deixa eu fazer um merchan rapidinho. Vai. Como é que tá da Bozano? Não sei, você falou que ia fazer. Eu esqueci, peraí. Vou te ajudar. Só a Nautilia Bozano me proporciona um... Não, me garante. Me garante um barbear fenomenal. Boa, ganha um kit da Bozano, tá bom? Legal. Esse é o prêmio aí, que nós temos. Bom, é isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, outro. Tchau. Tchau. Estádio 97 pela Energia 97 vem em nome aqui do Grupo Esser, um nome construído com história. Tem, também vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Mano vem com um recado muito legal da Polo Ar, né, Mano? Opa, vamos sim, Domênico Gato. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigo? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Você não sabe? É sinônimo, é referência, amigão. É referência no mundo inteiro, sim. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, se não fosse o senhor, tá todo mundo se abanando com leque até hoje, igual loucomia. Muito obrigado, senhor Willis Carrier, o senhor é um monstro. E para você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentação, hein, com esse calor, amigão, você tem que ganhar esse. Quer ganhar? Tem que ficar ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acertando as três perguntinhas, você leva pra casa um split highwall de 9 mil BTUs da Carrier. Você fala, mano, mas eu quero comprar um imediatamente, não aguento mais esse calor infernal que tá fazendo a cidade de São Paulo. Acesse aí, amigão, poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil e que está do mundo. Estamos combinados, RG número 2? Sim. Com a Polo Ar-Condicionados. Ah. Você entra no clima. Boa, mano. É isso aí. Polo Ar. Pergunta, agora... Oh, pois não, RG? Pergunta aos dois... Pergunta aos dois ambos. Amanhã, aos dois corintianos. É, aos dois ambos. Irão amanhã pro grande jogo? A gente não pode, a gente trabalha, né, RG? Como assim? Trabalha. Sai daqui, faz a produção do programa pro dia seguinte. Ah, cadê? Amanhã é o aniversário do meu sogro, mano. Entendi. Olha, mas você também, cada dia é uma coisa pra no jogo, hein? Por quê? Amanhã é o aniversário do meu sogro. Pô, e o que é mais importante? Você sempre falou isso. Como assim? O que é mais importante amanhã? Você fala isso aí. Corinthians e São Paulo na Libertadores ou aniversário do teu mas sogro? Mas eu não consegui ingresso. De novo? Não consegui. Mas é verdade, gente. Você vai, Benjo? É que o meu número de pontos ali no fiel torcedor ainda não atingiu a principal cota. Se Benjamin, minha, Benjamin é capaz de ir. Eu tô na dúvida ainda, capaz mas eu me desanimei um não pouco. Vai, não eu, vai, não. Eu queria ir, mano. Vê esses negócios aí, juro, me tira o tesão de... Eu conto o Alce Caldas, eu fui, foi muito legal. Foi muito legal, eu adoraria amanhã. Você gostou da vibe com a torcida do Corinthians dentro do estádio? Mas a vibe da torcida do Corinthians sempre é legal em qualquer lugar. Não, mas dentro do estádio é novo. Legal. A vibe é legal, eu não gosto quando o torcedor de qualquer time faz o que faz. Mas eu queria ir amanhã, talvez eu vá assim. Vai eu e o Motinha. Você não acha? É meu convidado. Ó. Ó. Moral. Você hein, é meu convidado. Vocês vão juntos? Moral. Você vai no meu carro, volta no meu seu carro. Colo. Não. No camarote do Benja. Que moral. O camarote que ele tem lá. Eu não tenho problema. Camarote. Não tenho camarote. Não, não é do Benja. Eu não tenho camarote. O camarote é do Benja. Tem segurança. Ó, o camarote ali é da colônia. Eu não tenho camarote, não. Você é meu convidado. Você quer ir? É. Aí sim. Você quer ir no jogo comigo amanhã? Vou. Então fechou. Aí sim, tá vendo? É, vai mesmo. Se ele for, eu vou levar o Motinha comigo. Não acredito. Sério? Então tá bom. Mas tem que ficar vendo o jogo, né? Pra ficar fumando. Ó, mano, você me decepcionou agora, hein, mano? Por quê? Puta jogo amanhã, velho. Você não vai nem ver, você vai sair pra jantar com o teu sogro. Não, velho. Não, cara. Isso que é medo, hein? Medo? É medo? Aí vai ficar mandando pra mim. Como é que tá? Lembra aqui? O cara fala. Ah, o cara fala, ah, eu vou. Minha mulher tá grávida, mãe. Não, mas importante é o jogo do Corinthians. Era mundial. Mudou. Peraí, era mundial. Eu poderia, mas eu poderia ir, tranquilamente. Se eu tivesse ingresso, eu iria assistir o jogo. Com o Benja. Benjamin, se você arruma ingresso. Se você arrumar ingresso, eu vou. Se o Benja vai levar o moto, por que não pode levar você? Se você arrumar ingresso, eu vou. E depois eu vou pro aniversário do meu sogro. Que horas? Ué, o jogo acaba meia-noite. Eu chego aqui. Ué. Peraí, meu sogro mora na Zona Leste, bacana. De Itaquera, é do lado, tá certo? Né? Que até é quarta-feira de cinzas, até a Moca, Domênico Gato. Tá certo? Pegando faróis, tá certo? Pegando ali faróis, todos os faróis. Semáforos. Pegando acende todos os sinaleiros. Acende o farol. Pegando farol é todos Rio. Os sinaleiros, tá certo? De Itaquera pra Moca, 12 minutos. 12 minutos? 12 minutos, ou seja... Eita. Possivelmente até sair do estádio, etc e tal. 12 minutos? Ó... Meia-noite e 22. Meia-noite e 22, eu tô chegando na casa dele. Minutagem, você falou, meu. Viu? Motinha, meia-noite e 22, eu estarei chegando pro parabéns. Mas acho que é, que é luz. É, porque você errou o caminho, você errou o nosso caminho. Você sabe andar ali, ó. Você sabe andar na Sergipe, com a Maranhão, com a Angélica, velho. Então, saiu desse quadradinho ali da Angélica, Sergipe, Maranhão, o cara se perde. Não, senhor, não tem o que errar, porque você, pra ir pro estado do Corinthians, você pega a Rádio Leste, é uma reta, não tem o que errar. É, mas você sai ali, você quer comer uma calabresa, quer comer um pernil, tá certo? Então, aonde? É por isso que você demora. Ali na frente do estádio do Corinthians. E o pior, tem torcedor. Abriu um PJ Clarks ali. Por isso que é o pior. Cai, cai. Abriu um PJ Clarks. Onde você viu? Cadê o Globo? Abriu um PJ Clarks ali na frente do, da Arena Corinthians. Aonde? Na frente da Arena Corinthians. Mentira, lá vai. Do vai. Hilton. Tá subindo o Hilton ali. É. O Hilton Itaquera. Five Guys vai abrir ali. Ó, ó, ó, ó, ó. Olha o avião, olha o avião. Quem quer ir comigo? Vai marcando, não, não, o RG já tá lá, hein. Ó, eu falo, faz ligar e já abri lá. O outro toca aqui, verdade? É uma rede americana. Por que, Tom? Só perguntei se é verdade. Ah, para, eu falei brincando, né, Tom? Faz aí, Mano Brown. Não, como eu diria... Boa, RG. Faz aí, ah, faz aí. Ô, Domênico, quais não? Posso passar uma informação aqui, ó? Pode passar a informação. É uma nota oficial aí do São Paulo. Com o intuito de garantir mais comodidade e conforto ao torcedor do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube irá disponibilizar 50 ônibus para o importante clássico contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira, dia 18, na Arena Corinthians, válido pela rodada de abertura do Grupo 2 da Libertadores da América de 2015. Os veículos sairão às 19 horas, horário de Brasília, Rua de Landucci. Horário de Brasília. Conheço, conhece Brasília? Legal lá. Então, os veículos sairão às 19 horas, horário de Brasília, do Largo do Paissandu, na Capitão Paulista, com destino ao estádio do adversário, que receberá o majestoso às 22 horas, horário de Brasília também. Todos os torcedores com ingressos poderão utilizar o transporte, que também estará disponível após a partida. Assim que a bola parar de rolar, os ônibus retornarão ao centro da cidade. O torcedor São Paulino poderá adquirir seu ingresso para o Majestoso amanhã, dia 18, nas bilheterias do estádio do Morumbi, portão 1, a partir do meio-dia, Domenico Gato. Ao meio-dia, o torcedor de São Paulo aí que quiser comprar o seu ingresso tem que se dirigir ao Morumbi no portão 1. Entendi. Os ingressos são limitados e custam R$120. Ou seja, para quem tava falando aí, pô, o Aidar tá disponibilizando aí o ônibus só para torcida organizada, ele tá disponibilizando o ônibus aí para a torcida do São Paulo, que sairá ali de um ponto estratégico, que a torcida do São Paulo organizada ali, no caso a Independente, utiliza para poder ir para os jogos, certo, que é o Largo do Paissandu, a região central da cidade de São Paulo. E o torcedor de São Paulo que quiser comprar o ingresso, não sei qual a quantidade que vai estar disponível nas bilheterias do Morumbi, mas o ingresso custa 120 pila. O que eu acho que é um absurdo também, porque é caro pra cacete. É, desculpa, mano. Mas quem paga o preço é o Corinthians, né? Desculpa, mas quem põe o preço é o Corinthians. Né? Mas o que se viu, mas o que se viu hoje não é essa conotação que a gente tem que dar. O que se viu hoje foi ele atendendo ao telefone do presidente lá, ou sei lá, de quem que era, da torcida organizada, e falando que iria disponibilizar. Não, sim, mas eu só tô repassando aqui a nota oficial do São Agora, Paulo. É claro que depois da repercussão na mídia, porra, é claro... Agora, quem é. Qual o torcedor comum? Vai, sei lá, 2, 3, 4. O resto, desculpa, mas não é torcedor comum que vai, não. Meu, o cara que vai pra isso, Gê, desculpa. O cara tá preparado pra tudo. É um cara que não tem medo de nada, é um cara que não tem compromisso de nada. O cara pode falar, ah, eu sou pai de família e tal, mas é um cara que gosta de uma confusão, que tá preparado pra isso. Senão ele viria, entendeu? Senão ele... Não é um cara como eu, como o Rude, como senão, você, senão como o Domênico. Senão a postura. Senão a postura seria diferente. Entendeu? É, a gente quer. O presidente, tá preparado pra isso. O presidente viria na mídia e diria o seguinte: olha, vou disponibilizar 100 ônibus lá na porta do Morumbi, quem tiver ingresso. Família ir, e tal, vai ser escoltado, tá lá, tem segurança total. Lógico, tá lá à disposição. É isso. E detalhe, vai vender ingresso, o mais engraçado, vai vender ingresso. Apareceu do nada ingresso pra amanhã. Amanhã à tarde vai começar a vender ingresso? Meio-dia. É, então, do nada, no mesmo dia do jogo. Então, não sei, né, aí que é estranho, por quê? Pra falar, não, tá sendo oferecido pra todo mundo, entendeu? Chega lá, acabou. Olha, é tanta coisa que envolve isso que você não consegue mais nem discutir com as pessoas. Porque cada um defende seu ponto de vista. Ah, eu só não vou... Tudo bem. Porque eu sou pai de família. O cara falou pra mim aqui, ficou revoltado. Porque eu sou pai de família e eu vou. Porque eu comprei meu ingresso, não só... Eu só tô fazendo esse comentário pelo seguinte. Eu entendo, respeito a opinião de todo mundo. Quem concorda, quem não concorda. Agora, eu só não vou aqui assinar recibo. Só isso. Lógico, quem entende não assina. Tá certo. Eu já assinei muito recibo. Eu devia pra todo mundo. Verdade. Ô, Casão. Hoje não mais, né, mano? Se piadinha? Fala, piadinha. Vamos de piadinha, vamos de piadinha. Piadinha do Tobias. Piadinha do Tobias, vai contar? Piadinha do Tobias. É, não põe o piorinho, não, porque isso é patente do Juba. Do Juca? Tá bom. Juca? É Juca. É, do Juca. Você quer sem trilha, sem nada? Não, o que você acha, hein, Juca? O Juca autorizou. Não, mas... O Juca abre uma exceção. Então pode pôr o tecladinho e o piano. Vamos lá. Vai lá, começa aí, Tobias. Sei. Sei o quê? Ah, eu vou falando então. Ah. Lógico, né? Como é que a gente vai saber? Tinha o americano. O Tobias que tá forçando pra você, né? É, ele tá falando. Começa de novo. Tá, que piada é ritmo, Totô? Vai de novo. Ele tá com sono hoje porque. Balada. Desfilou, né? Desfilou. Pela da leira. Entendi. É. Ele brincou de barquinho na urina ontem. Né? Nossa, que nojo! Vai. Lá na rua as picuelta. É, ele desceu todo feliz. Meu Deus. Ô, mano, você não vai prestar atenção no Totô? Estou prestando. Ele é Corinthians, meu. É nóis, grande Tobias. Totô? É? E pela geografia do bairro, a rua Aspicueta deve ter sido uma cascata de xixi. E bem que ele falou que brincou bastante. Vamos lá, o tubuado. E aí, vamos lá. Um salva-vidas? Ele. Não, ele sabe nadar, eu ensinei pra ele. Ah, ensinou? Vai lá, Tobias. Tem o americano, o brasileiro e o português numa ilha deserta. Sim. Eles acharam uma lâmpada mágica. E cada um poder fazer um desejo, tá? Aí o americano pediu que queria Dubai sozinho pra ele. Pum. Queria o quê? Dubai sozinho pra ele. Dubai, ele queria Dubai. Pum. Subiu. Sumiu. Foi o barulhinho do gênio? É, ele fez diferente, mas o que eu consigo fazer é... Pum. Subiu. Aí foi o brasileiro. Queria os Estados Unidos inteirinho só pra ele, deve ser humano esse. Pum. Subiu. Gostei aí... do barulhinho. Gostou? Gostei. Então... Amanhã? Pum. Subiu. Aí foi o português. Ah. O que aconteceu? Piada é ritmo, vocês não ouviram, o problema é de vocês, meu. Como assim? A piada é ritmo? Você tava... É que o Tobias contou. Mas tudo bem, mas tem que ouvir. Você tem que traduzir, porra. Pô, foi boa essa, hein, Tobias? Eu não acredito, juro por Deus, viu? Gostei, não é possível, meu. Pô, mas você tinha que falar no final, mano. Ai, meu Deus, viu? Tá contando o final, já tem a piada inteira traduzida. O final que é o mais legal. Se contar o final de uma piada assim, depois que a piada já foi, como que essa feijoada, né, meu? Sete meia. Ô, garotão. Fala com o Landucci. Fala aí com o Landucci. Sem dúvida alguma, você é um dos maiores humoristas do Brasil hoje. Hoje. Você é engraçado demais, cara. Por que o Walter me detona? Porque ele não te entende, ele gosta de Zorra Total, uma coisa mais... Zorra só podia parar de depilar a perna, né, porra? Não tô discutindo a... Olha o homem pupunha aí, isso é outra coisa. Ah, mas eu joguei vôlei. Vivo por enquanto é ele. Vivo por enquanto é ele. No dia que o Mano Brown vier aqui, aí vai ser ex. Um beijo pra minha mãe e pra namorada que tá voltando do sítio, Domênico. Ah, tá. Eu joguei vôlei lá, nós. Elas vieram juntas? Quem vieram? É, namorado com a minha mãe. Né? Ah, você por isso que você não veio ontem, estava no sítio, né? Tava, eu avisei que eu ia estar no sítio. Ah, você ralou o joelho aqui. Por quê? Cara, aqui é Globo, velho. Sacanagem. Hã? Você ralou o joelho? Aqui é Globo. Aqui é Globo. Mas quem enche teu espetacular é só o pessoal. Ô, Domênico. Não, eu não precisava ter feito o que ele fez também, RG. Outro dia eu vi o carro do Rudy na garagem, parecia uma viatura da Globo, porque ele mandou adesivar, velho. O vidro de trás escreveu o Rudy Landucci, o símbolo da Globo. Mas que novela que você faz na Globo. Só pra você entender, RG, eu combinei com o Portuga que ele viria ontem. Ele veio ontem, não veio? É. E ele você hoje? Porque hoje ele é rodízio. Quer dizer, só os trouxas aqui que não teve. Aí você combine com o Portuga a próxima vez. Né? Mas os estrelinhos lá, um faltou sexta. É. Deu perdido sexta lá na porta. Mas amanhã eu tô aí, pô. Aí o outro faltou ontem. Hoje o outro faltou hoje. Só os espertinhos. Bom, RG, você vai viajar, você tá feliz. Deixa eu mandar um recado importante. Olha só, você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, não é verdade? Ele é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mas rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto, porque bateu o carro, é só passar lá e pronto, você sai com a autorização pro conserto no ato. E, ó, são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil, viu? E tem mais, nos feriados e nas férias ainda tem aí o HDI Bate Pronto Móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque, olha, não tem essa de ficar esperando o vistoriador passar na oficina, nada disso não, viu? Muito mais inteligente esse sistema aqui, viu? Com a HDI assim é de bate pronto. Ah, e não esqueça também, viu? Com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como são, por exemplo, os recordes, né, do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando. Vamos lá, eles, 32847097. Só virgens hoje, hein? Só os ouvintes que nunca ligaram. Alô? Alô? Quem fala? É o Luiz Fábio Lima Torres. Luiz Fábio? Como é que é o negócio? Como é que é o nome completo aí? Fábio Luiz? Luiz? É Luiz Fábio, Luiz Fábio Lima Torres. Lima Torres. E quantos anos você tem? 4.6. RG número 2. É 4.6 hoje. É o quê? Um alho. Hã? Um azeitinho. Sim, sim. Aí fica bom. Fica bom? Fica. Passar na tosreada, aí fica bom. Ah, sensacional. Aí sim. Aí vai bem, hein? Quentinho. Nossa, muito bom. Aí vira brusqueta. Orra, fica... E orra é bom, brusqueta. Hein? Bom, bom, bom, bom. Um orégano. Orra, mas assim, é maravilhoso. Né? E qual que é o bairro que você mora, meu velho? É Vila Carrão, mano. Zona Leste, querido. É, só máquina lá, Dodô. Não tem. Ah, sensacional. Não tem essas coisas de carro velho. Qual é o do Corinthians? Não sei, é? Oi? É Corinthians, velho? Oh, é nós, mano. É todo poderoso. Valeu. É Corinthians, mano. Vai aonde? Pra cima delas, Timão. Que isso? Ah, não. Ô, Mota. Pra cima delas, Mota. Ó, amigão, você não tá preocupado com a estreia da Libertadores aí na fase de grupos, não? Um clássico diante de São Paulo logo de cara, mano. É, poderia ser um adversário mais difícil, né, meu? Mas fazer o quê, né? Nossa! Você acha colocaram que São Paulo essa barba nós, toda? Colocaram nosso freguês pra nós, eu fazer o quê, né? Vamos pra cima delas. Mas você acha que São Paulo é essa barba toda, é isso mesmo? É, freguesaço, né, mano? Ainda mais Itaquera, caiu lá, já era. Olha, o Mota tá desestabilizado, velho. Ô, Gaivota, tradição Libertadores nós temos, viu? Nós também temos agora, viu, Matheus? Oh, nossa, jura? Ganharam uma, parabéns. Não interessa, pior que não tinha, agora tem, não pode falar mais nada. Ai, nossa, ai, meu Deus do céu. Primeiro ganha três, depois a gente conversa, falou? Ô, amigo, já começou. Vai já fazer corococó lá no galinhão, trouxa. Primeiro, a Libertadores, ela precisa muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores, vai, isso é fato. Vai. A Libertadores, ela passou viveu, a graça depois foi Corinthians. Viveu muito tempo sem. Viveu muito tempo sem. Momento! Vocês vão começar a valorizar depois que a gente volta ganhou. A falar, muito pelo contrário, não valoriza o Libertadores, não. Não valoriza o Libertadores, não. Eu prefiro muito mais ganhar a Copa do Brasil do que ganhar a Libertadores. Tá. Sabe bom, a emoção de ganhar a Copa do Brasil? Então chupa. Nunca ganhou a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é legal pra caramba. Nunca ganhou a Copa do Brasil. Libertadores é ruim. Eu tenho as duas e posso falar. Você sabe quem ganha a Copa do Brasil? Não faço questão nenhuma. Quando vocês estavam disputando Copa do Brasil, a gente estava disputando Libertadores Mundial. Já ganhei Libertadores e Libertadores, aprende. Pra mim é um torneio a mais. É, pô, nossa, pô. Ai. Uhum. Vai, fala aí do seu time, ô trouxa. Ô, amigão. Fala aí, mano. Corinthians amanhã aí vai ter o Danilo aí na condição de centroavante, já que o Guerreiro não pode jogar. Gostou aí da opção do Tite? Ah, cara, eu também concordo aí, viu, com o nosso professor aí, né? Tem que meter o Danilo mesmo, que é pra apavorar os Bambi. Porque o Danilo sempre guarda o dele, né, meu? E é o cara que faz o pivô ali na frente, ele vai dar conta do recado. E outro, ele vai entrar já com muita vontade, né, meu? Contra os Bambi, o Jadson também vai arrebentar com o jogo. O Jadson vai meter o dele lá também. E vai ser legal porque o Frangueiro Ceni vai estar lá, né, meu? O primeiro jogo da Itaquera, é um mito, respeita aí, ô trouxa. Ele fugiu do pau no primeiro jogo, arrumou uma confusão, mas amanhã não tem jeito. Respeita não. Respeita aí. A gente fez o centésimo dele, foi em cima de vocês. Não, foi em cima do Júlio César. Em cima de vocês, em cima do Corinthians. O Júlio César vestia a camisa de quem? Foi no 99º. Ah, foi o centésimo, chupa, trouxa. Paga pau. Vai reclamar com a FIFA. E o Luiz Fabiano, você fala do Danilo, o Luiz Fabiano sempre mete gol em vocês, e daí? Aí você tá equivocado. O Luiz Fabiano? O RG, ele trouxe a informação aí, mostrando que o Danilo é o principal carrasco. Não, o Luiz Fabiano é o principal. Não é, você tá equivocado. Falou do Corinthians, principal carrasco do Corinthians. Você pega quantos gols o Danilo marcou no São Paulo e quantos gols o Luiz Fabiano então marcou no Corinthians. Então pega aí, busca aí. Pega aí. Busca aí. Você não ouviu a informação do RG. Você desprestigiou o companheiro de trabalho. E amanhã pegou o Christian também, hein? Ah, nossa, que legal. O Christian acho... amanhã não joga, não. Vai ficar no banco. Vai ficar no banco, mas dificilmente... Tá, mas ele vai entrar, vai... Pra fazer aquela comemoração que os Bambi gostam, né? É. A galinhada pira. Ah, o Sheik também vai jogar, vai dar beijinho em todo mundo na hora do gol. Vai dar beijinho pra vocês. O Sheik vai dar bitoca em todo mundo lá na hora que fazer gol. Pra você que joga. É, a galinhada pira com bitoca do Sheik. Quem que joga amanhã? Quem que joga? O Sheik. Você joga. Vai dar bitoca. Dá selinha aí, ó. O Sheik fazendo gol, meu. Matia, não fica com medo do tempo não, Matia. O Matia é muito preconceituoso. Ah, é? Ah, eu. Você vai gostar de todos do quê? O Mota é... Véio, do quê? Mas com relação a ele tá... Ele foi agora... Ó, o ouvinte em nenhum momento... Em nenhum momento seu ouvinte maltratou o Mota. Não, não. Em nenhum momento o ouvinte ofendeu o Mota. O Mota não, mas a instituição jocosa, São Paulo, sim. De forma jocosa e agressiva, tá Solete, jocosa, ironizando o Sheik. Ironizando? Porque o Sheik deu um selinho. É que o Mota gosta de cara. É normal, gol, então, pra corintiano é normal. Ele fazendo... A torcida do Corinthians adorou. Eu percebi. Ele fazendo a torcida gol. Do Corinthians adorou. Foi lá pra bater nele dentro do, lá no CT, foi legal. Foi lá, adorou. Os caras adoraram até hoje. Pode falar, o Sheik fazendo gol, por mim, ele vai dar beijo. Ele fala, você é o São Paulino. O corintiano. É, meio São Paulino, né? Diferenciado pra caramba. Agora o povo mesmo não gostou. É verdade, o ouvinte tem razão, Mota. Você foi estúpido com ele desnecessário. Nossa, ele gosta de cara grosso, né? Então fazer o quê? Ele é o Aguinaldinho, gosta de cara grosso. Ah, né? Você me conhece bem, né? Vou botar essa sua teta. Vou passar requeijão, vou botar essa sua teta. Ô, Galinha, você ligou pra falar do Corinthians ou você ligou pra falar do São Paulo? Respeita o ouvinte. Ô, Galinha, você ligou pra falar do Corinthians ou falou pra falar do São Paulo? Ô, Galinha, ô, Gaivota, fala aí do teu time aí. Cuida do seu time e não cuida do meu. Eu não sou corintiano, tem que falar com vocês. Eu tô falando, vamos começar de novo. Dá uma água com açúcar pro Mota. Pede desculpa pro ouvinte. Desculpa, caramba, que eu pedi pra esse trouxa. Ah, Mota. Vai, Gaivota, cuida do seu time pede aí. Pede desculpa e vou começar tudo de novo. Amanhã depois você me liga. Fala. Pra quem que joga amanhã? Que então dá seu número pra ele. Corinthians joga amanhã? Pô. Você mandou ele ligar pra você amanhã? Medo. Quarta-feira de cinza não é dia de vai jogo, fazer não, direitinho. Viu? Eu não vou jogar essa merda, não, pô. Você tava lá no Rio. Amanhã tem... Como que eu não vou jogar? Amanhã tem o desfile das campeãs lá, lá do meu bairro. Não, não, senhor. Amanhã a gente dá beijinho pros Brambi lá, Chico. Amanhã é dia. Vai beijar todo mundo lá, Gaivota. Pra fazer gol no Rogério Ceni, deixa o Romero jogando lá mesmo. É, nossa, tirando mesmo, hein? É, Gaivota, vai lá. Muito bom, muito bom. Olha, ouvinte 10 mandas, velho. Nossa, meu Deus. Você só apelou, só xingou ele. Nossa. Ah, ele foi super educado, nossa. Amigão, deixa eu te falar, em nome da Rádio Energia 97. Não fala, não. Vamos pedir desculpa pela grosseria do Mota. Não mesmo. Ah, beleza, beijo. Depois disse que é corintiano que é mal educado, né? Vamos falar pra ele que. É, você tem foi super educado. Também. Falou. Não, mas o cara tá brincando com você. Você vai brincar com a mãe dele. Juiz! Porra, meu Deus! Pode ser assim, mano. Acho que tá na cama, ele vai ser bem tratado lá em Itaquera. Esquenta, vai, dele tá guardado. Ah, o seu também tá aqui, ó, do lado esquerdo. Quem gosta disso aí é São Paulino. É, eu vi. Eu vi o Ronaldo, vi o Sheik. Eu vi o Ronaldo. O Richarlison. Aí você tá fazendo a acusação leviana. É, eu nunca falei. O Ronaldo foi bem. Ô, mano. Oi, fala aí, amigão. Pô, meu, essa daí você me decepcionou, mano. Você não vai no Itaquera amanhã por causa do aniversário do seu sogro. Não, é que eu não consegui ingresso. É brincadeira, meu irmão. Ô, mano. Mas, ô, fera, é que eu não consegui ingresso. Você nunca conseguiu. É que o Benja, ele tem o camarote da colônia lá. Tem camarote tem, sim, nenhum. Tem sim. E o Benja vai a qualquer momento. Eu não tenho, eu não tenho camarote nenhum. Eu tenho torcedor. Ô, amigão, eu vou te explicar como é que funciona. Você é fiel torcedor? Eu sou, mas inclusive eu não consegui também. Então, comprar, tô na mesma situação, velho. Né? Eu tô na mesma situação. Só que eu poderia fazer o seguinte: eu poderia chegar lá e falar, eu trabalho na mídia e dar uma carteirada e entrar. Isso. Só que com isso, eu ia estar desprestigiando o torcedor do Corinthians que poderia estar lá dentro do estádio e teve mais jogos ali dentro da arena do que eu. E com isso, razão. Eu particularmente prefiro respeitar o regulamento do que burlá-lo. Eita. Eu dei um exemplo, gente. Mas peraí, amigão, eu poderia ou não poderia chegar na frente lá da Arena Corinthians ali, dar uma carteirada e entrar? Não. Poderia não, sim. Desse poderia lado sim. Aí que você tá falando, eu concordo com você, tá? Você tá não pode não. Poderia sim. Não pode. Eu posso chegar não lá e falar, não. Bacana, o negócio é o seguinte, eu trampo na mídia, dou uma carteirada não. Dentro. Na não teoria, Benjamin, quem precisa fazer credenciamento é o pessoal que os caras não conhecem. Não? A gente, lógico que é, a gente chega lá, os caras, mano, chega aí, não passo, muitas vezes não passo nem o ingresso, mano. Fala, não, peraí, preciso passar o ingresso. Depois você passa. Fala, não, não é assim, gente. É só passar o ingresso. A carteirinha da SESC. Não, mas aí você tá comprometendo os funcionários. A diretoria do Corinthians ali a pede pra que você faça um credenciamento, porque tem um monte de chupim que vai lá, às vezes não vai pra trabalhar e vai pra querer assistir o jogo na faixa. Por causa desses, existe hoje o credenciamento, porque a galera que às vezes não sabe trabalhar direito, tá certo? O cara vai lá e dá uma carteirada dessa. Eu poderia, de maneira leviana, já que eu não tô indo trabalhar, falar, não, pô, então tô aqui, né? Mas tô sem ingresso, cara. Não, mano, chega aí. Mas não é assim, gente, não é assim. Ó, o cara é São Paulino. Eu respeito. O cara é São Paulino, Rogério Princiotti. Ô, mano. Fala. Você aqui o tweet pra você não pano. Ué, cara, não foi você no começo do programa falou que não se baseia nada por um tweet? Eu não tô me baseando, tô lendo. Tá falando, Rogério. Foi você que falou no começo do programa. No começo do programa você falou, o mano falou do tweet, você falou assim, eu não me baseio nada por um tweet. Eu tô me baseando, tô lendo. Agora, eu tô me baseando ou tô lendo? Tá Rogério, lendo, igual o mano fez. Rogério Princiotti. Vê a foto dele. O avatar dele aí é ele beijando a camisa do São Paulo. Ele coloca assim, ó. Benja, o Mota é o gay mais homofóbico que eu conheço. Que isso? Verdade. Nossa, puta, existe isso. Nossa. Gay homofóbico. Você falou bem. Esse é inteligente não, pra caralho. Não, você é, porque você nossa critica. Nossa senhora. Isso é assim, eu não mas é vi. Burro, hein? Você e ele que ainda... Você ainda trouxe isso. É dois burros. Eu não sei quem é pior. É dois burros. É dois burros. Mas é. Gay homofóbico. Essa é sensacional. Não, você não entendeu o que ele quis dizer. Ah, era eu. Você é tão chucro que você não entendeu. Nossa, existe. Gay homofóbico. Você nossa. É gay homofóbico. Meu Deus do céu. Ô, Luiz, olha, novamente, perdão. Perdão pela idiotice. Pelas grosserias do Mota. Do Benja. Ele tá alterado, não sei porquê. Não sei porquê. Acho que a Carnaval não queria estar aqui hoje. Certeza. Mas desculpa, viu, amigão? O programa você sabe que é totalmente diferente do que o Mota fez hoje, tá bom? É que ele não tá representando a torcida do time dele, né, velho? Não. Ele tá sendo homofóbico, não tá representando a torcida São Paulina, né, velho? Ô, Motinha. Ah, mas... isso é legal. Vai lá, apoia o trouxa que falou essa merda agora. Ô, Motinha. Ah, falou? Porra, meu Deus do céu. Então, você entendeu? Apoia ele. Vai. Manda abraço, ô galinha. Vai embora. Amanhã eu vou tratar, Motinha. Galinha. Vai logo. Vai lá despenar. Vai cantar Corococó. Vai. Gaivota da Fiel. Vai lá. Vai lá, vamos. Nossa, Gaivota. Vai dar selinho. Amanhã tem selinho do Sheik pra vocês. O que você tem contra o selinho, mano? Beijo aí, dá selinho no Domênico. Não, mas eu respeito. Dá no Rude. Não, mas eu respeito. Dá selinho. Você vê como o cara tem razão, você é gay homofóbico. Nossa, eu legal. Respeito o cara. Nossa. Que o teu time adorou, a torcida do seu time adorou ele. Ele fez dois gols numa final de Libertadores. Não, e os caras levaram isso em consideração? Não sei. Ele joga em 20 milhões. Mas tá porque tem contrato, mas foi mandado embora. Foi mandado embora. Lógico que foi. Não, foi emprestado. Então por quê? Pergunta porque ele brigou com o Mano Menezes. Ah, tá. Não. Pergunta? Você mesmo falou na época aqui, você mesmo falou que uma das coisas que prejudicou o Sheik no Corinthians foi a história da Bitoquinha. Sim, mas eu não tô criticando ele. Você mesmo falou. Mas eu não tô criticando o Sheik. Agora, o assunto aqui agora não é mais o Sheik. Ah, não. É a forma agressiva. Manda abraço, Luiz. Eu peço por favor que você não leve adiante essa grosseria do mal. Luiz, manda abraço pra quem você quer. Vai lá, vamos lá, vamos mandar abraço. Manda um abraço pro meu camarada de trampo aí, o Everton, que é Bambi também. O cara faz sobrancelha, se depila, mas é gente boa. O Pasta também, o palmeirense, o Antônio Carlos. Ô Luiz. Fala aí. O jogo amanhã vai ser tão fácil que eu vou jogar de abadá e chinelo, irmão. Que isso? É nóis, gente. Mas, ô Luiz, pra terminar, vai. Já que ele não quer pedir desculpa, tem um recado pro Mota legal e pronto, zero a história. Entendi, veja. Ah, já que o Mota não quer pedir desculpa, pra gente zerar esse papo aí, dá teu recado pro Mota. Ô, Mota, não leva mal, não. É paz no futebol, o negócio é brincar mesmo. A torcida tem... Na minha opinião, tem que acabar com essas torcidas organizadas, que elas que estão acabando com a alegria do futebol, esses moleques aí que só pensam em briga. Porra, só pensam em brigar. Porque na minha época a gente ia pra torcer pro time. Nossa, hoje em dia a molecada só quer pensar em matar corintiano, matar São Paulino. Essa molecada que estragou a torcida organizada. Isso, eu concordo com ele. Então fala, desculpa, ouvir. Não, isso não. Olha, ele foi... Olha, você não o que foi antes... Você antes gera aconteceu, violência. Aconteceu. Você gera eu? Violência. Abraço. Falou, Luiz. Vamos fazer um merchan aí? Paz. É, HDI é de bate-pronto. A HDI é de bate-pronto, mas não tem nada da HDI por enquanto. E só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, agora sim, ganhou um kit da Bozano, tá bom? Beleza. Abraço. Posso fazer um merchan aí também? Olha, o que, que você quer fazer, merchan? Amanhã a gente bate nos Bambi. Olha, olha, olha. Beijo aqui, dá uma bitoquinha. Estádio 97, em nome de Engove, vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. DJ, Broca Fumegante. Broca Fumegante. Broca Fumegante. Ih, não tem isso aqui? Não acredito que não tem essa aqui. Ei, Domingo. Eita, então vai essa. Essa é uma daquelas músicas que tocar no cemitério, os mortos saem tudo dançando. Olha a moto, dá um sorriso, cara. Agora, motinha. Gente, nossa, o pessoal tá muito mal-humorado, Domingo. Quem tá mal? Estão tão mal-humorados. É, velho. Essa música é Kyle J, né? Muito bom. Meu Twitter que travou e agora não abre mais. Não consigo ler. É muita besteira. É besteira. Muita besteira. Meu Twitter não consigo nem responder ninguém, nem ver. O Twitter não aguentou. Tá feia a coisa, mano. É. Tá feio. O Twitter não aguentou tanta besteira. É. Vamos ver agora umas mensagens chegando aqui, ó. Por exemplo, Kelcio Rocha Vieira, boa noite, amigões. Ridícula a atitude do São Paulo. Depois não reclamem das tragédias. Acho que ele se referiu ao presidente, né? O negócio dos ônibus lá. Frank Leonardo. O adjunto não fala o que fala. Na final da Recopa Sul-Americana, o Corinthians carcou o fumo nas meninas. Onde fica a soberania internacional nessa hora, hein? Nossa. Então, vai buscar a quantidade de título internacional nosso, depois você vê o seu, trouxa. Mas no título internacional que ambos disputaram, o Corinthians levou a vantagem. Verdade. Foi a Recopa. Parabéns. Tem só a Recopa, né? Sim. O Mota desistiu já de discutir. Não, tô falando internacional. Eu falei internacional. Internacional, São Paulo tem mais título que o Corinthians anos à frente. Cara. Deixa o Mota. Mano. Mas o Corinthians aí nunca perdeu pro São Paulo em torneios internacionais. Nossa. É. A Recopa foi lá e ganhou 100% de aproveitamento. E aí, mano? Verdade. O que tu vai dizer? Não tem nada a dizer. Vai agora, a internacional, não tô vendendo. Vai ofender o mano também. Ai, nossa, ele que vai ficar legal, bom, vai. Mais um aqui. Fica na sua aí também, esquerda. Eu tô te defendendo, meu. Vai, cala sua boca, a gente tá só defendendo, não, trouxa. Silêncio, silêncio, silêncio. Boa noite. Pinha, fica na sua aí. Calma. Você tá sendo grosso com o Rolando. Se ele não abriu a boca. Não. Posso ler as mensagens? Você é uma metralhadora cheia de mágoas. Boa noite, galera. Vocês são impagáveis. Dudu, vocês poderiam fazer uma lista das músicas do Brock e soltar nas redes sociais. Só as melhores. Não, um abraço e pra cima delas, vai Timão. Vai comprar, vai procurar. Veja a brincadeira que passa, você fica mais... Não, não vou falar isso. Ah, fala. Tô me xingando? Pode falar. Benjamin, a cada dia que passa, você fica mais arrogante. Mas chupa é, e tamo foi. Junto, mano. Tá vendo, trouxa? Vai, legal. A opinião dele é diferente de você. É. Eu respeito, ele não me ofendeu. É, eu respeito. O cara me acha arrogante, é o direito dele. O Lucas falou no Twitter dele, o Lucas. Não, eu jeito nenhum. É a opinião do ouvinte. Lucas Henrique diz: o ouvinte destruiu o Mota sem argumento. Nossa. Foi 7-1, igual o Brasil. Pergunta que time que é o dele. Fábio, Luiz Fabiano tem 8 gols no Corinthians e o Danilo só fez 5. A gente falei. Viu outra coisa, não é? Falei. Não, foi o que eu falei. O Mano RG, falou que não foi. O RG eu trouxe uma outra informação. Eu disse que o Danilo fez 16 gols em clássicos e a maior vítima do Danilo era o São Paulo. Mas ele não falou com os gols. Com 12 gols, RG. Não, não falou. Falou sim. É trouxa. Eu falei o número e você falou, não, não é. Eu falei, então vai buscar aí. Eduardo Ferro, correta decisão de São Paulo quanto a as uniformizadas. É dever do clube bancar e dar suporte às torcidas. Com quem Ferro fere, com Ferro será feliz. Hey, hey, oh. Vê quem mais aqui mandou aí. Essa é boa, hein, Domênico? Doriano Meira. Com os ingressos caros e as novas arenas, a qualificação do público presente no futebol só tende a melhorar. Fora organizadas. Luiz Fernando Cunha Vilar. Toda a Copa Libertadores é a mesma coisa, né? A imprensa brasileira que não assistiu a um jogo sequer do Campeonato Argentino, Uruguai ou Chileno, crava que todos os brasileiros vão passar e atropelar no mata-mata. Aí o campeonato começa. E um a um vão ficando pelo caminho. E a final é entre um argentino e um paraguaio. Como foi no ano passado. Quanta arrogância. Esse é recado pro mano. Sobre outro assunto, larga de ser colonizado, mano. Aliás, um mano que só aí. Fala de Manhattan, Beverly Hills. Aí, Manhattan, tem que mudar de nome para Pleiba. Tá vendo? Chupa, mano. Pleiba não. Eu espero que um dia os Estados Unidos invada o Brasil e a sua casa seja a primeira. Tá certo? E sua família será toda dizimada pelo exército americano. Mas é verdade, Domenico Gato. Ah. A questão não é... Mano, para de ser colonizado. Graças a Deus, Deus seria muito bom com o nosso país se os Estados Unidos tivessem colonizado isso daqui. E não Portugal. Ah, vamos lá. Rodolfo Assis Mota segue os 12 títulos internacionais. Uma Copa do Mundo de clubes da FIFA. Duas Copas Intercontinental. Três Libertadores. Uma Copa Sul-Americana, uma Supercopa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Conmebol, uma Copa Master da Conmebol. Corinthians, duas Copas do Mundo do Clubes de FIFA, uma Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Somente isso. Tem Ramon de Carranza aí que ele não computou tudo. Oh, o Edgar Martins mandou aqui, o Mota não sabe os títulos internacionais do meu tricolor. Ramon de Carranza é torneio. É como um pai não saber o nome dos filhos. Torneio internacional. Ah, o cara sabe de cor todos. Ah, mas aí se for contar, se for, peraí. Ah, o cara sabe tudo. Se todos. For contar títulos de importância? De importância, botando os torneios, então nossa, aí, pô, aí não sai na foto, né, velho? Aí, pô, aí não dá. Não dá, né? Bom, mas você quer falar o quê? Que o Santos jorrava em todo mundo. Tinha aí. Muito título. O torneio, quer Palmeiras. Dizer que o Santos jorrava em Palmeiras geral. E Santos tem uma porrada. Ué? A história tá aí, velho. Palmeiras e Santos tem uma porrada de torneio. Não. Mas na época que o Santos ganhou era lenda. Não vem com esse papinho. Não vem com esse papinho, não. É história. Não vem. O avô do meu bisavô. Ele que o Santos uma vez. Aí, ô garotão, aí você não vem se pautar. Ô garotão, aí não vem. Garotão. Gravado, garotão, vai lá no museu, não precisa, vai lá no Museu dos Santos, lá e você vê o que tem lá. É só isso. Ah, mas aí o cara pega uma peça dentro do mar. O mergulhador pega uma peça dentro do mar e fala, isso aqui é um troféu que o Santos ganhou. E lá no museu do Corinthians pega onde? No Rio Tietê? Você tá louco? Ali tem uma taça. Você tá louco? Foi bem, tá louco? Foi bem, Regi. Foi bem, mano. Você tá moteando. Respeito o título do Zô. Com respeito. Mas isso mostra que perde a linha. Perdeu a linha igual o outro. Tudo que é contra o Corinthians perdeu a linha. Então o senhor não seja ignorante. Quem é que falou? Segue o jogo. Segue o jogo sem falatório. Seguindo o jogo sem falatório, agora o Benjamin Bach vem com um recado importantíssimo do Grupo Essa. Boa, Dodôzinho. Certo? Vamos lá, agora eu vou te falar. Aê! Pá, pá, pá, pá! Jambalão! É muito louco isso aí. O que é isso aí, ó? Lá, bebê, pra todo mundo lá no Vincenzo, vamos lá. Aê, Moisinha! Vamos lá, get up, stand up, É muito estranho ver um Pleiba dançando assim, né, mano? Queria ver ele no Bronx, assim. Eu vou, Os negão olhando pra cara dele, falando, ó, quem é esse branquelo? Jump! Ha! Volta, você nasceu ontem. Você podia mandar a sequência ou Insane in the Brain do Cypress Hill. Não. Mas olha, Motinha, você quer mais qualidade de vida? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde. Le Village. Não é que ele não ouviu. Não, é que ele tá no WhatsApp, ele não consegue, são duas coisas diferentes. Você deve ter mandado uma porrada de coisa pra ele de novo. Mandei ontem. Você viu? Ontem na hora do programa, acho que eu mandei um CC pro WhatsApp. É um retardado, né? Mas olha, jump around! Jump around! Jump around! Olha só, amigão! Nossa, preciso achar um bloco de carnaval ainda hoje. E tô aqui em Cypress Hill, essas coisas. Só isso aqui? Tô. E essa aqui, ó. Now Sleep Tow! Yeah! Beast Boys! Aí, trouxe. Ouve aí. Ó. Tá com medinho, mano? Dá a mão pra RG. RG, dá a mão pra ele, mano. Olha só, amigo. Pô, não podia ter uns blocos do carnaval na Vila Madalena tocando isso? Porra, você ia? Hoje? No Rio tem dos Beatles. Ah, mas em versão samba, velho. Não, em marchinha. Ah, não dá. Então, crime. Sargento Pimenta, o nome do bloco. É do Sargento Peppers, mano. Olha só, amigo, venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Um projeto aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. E ó, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios sendo uma suíte. Suíte! Fala, Martinha. Vai que eu quero ir embora. Tu pode ir. É isso aí, amigo. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Empresa reconhecida pela qualidade. Olha, então não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde. E desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros de lazer completo. Piscina adulto infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Sabe onde é? Lá na rua José de Brito de Freitas, 295. Vai visitar o stand. Você pode acessar esser.com.br/Le Village. O Le Village com dois L's, hein? Ou ligue agora mesmo. 3951-3888. Sleep to Brooklyn! De novo. No! Sleep to Brooklyn! Chupa, moça! Vou repetir, 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. É esse, ao som de Beast Boys, Dodozinho. Ah, Insane the Brain! Aê, Motinha! Cypress Hill! Uhul! A cara do... Olá! A cara do Mota. Tem espanhol também, se você preferir. Tapando coco. Insane the Brain. Bom, é RG número 2. Quem é que garantiu o presente hoje? Por favor, RG número 2. Ah, não só garantiu, como vai curtir pra caramba. Júlio César Santos Francisco. Grande Júlio César. 3 dias úteis pra passar na Avenida Paulista, 1439, não nadar. Vocês têm recados? Mandem seus recados não. Agora ou calem-se para sempre. Eu tenho. Manda, RG. Quero avisar a Madaloca que eu gostaria de dormir um pouco. Tá feia coisa lá, né, RG? Manda um abraço aqui também. Manda pro aí, Fábio, ó. Da OCM7. É nóis. Então tá junto. Bom. Vamos embora. Acabou o programa, né? Bora. Acabou o programa. Acabou o programa. Valeu, obrigado abraço. A todos. Amanhã tem mais Estádio 97 na Energia 97. Que vem amanhã também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. No Grupo S, ser um nome construído com história. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vem aí o Night Sessions e amanhã, 5h30, Estádio 97 de volta por aqui. Valeu! O que, que foi? Vai falar? Só um recadinho pra ter pra um negócio. Lógico, sim. Eu esqueci da informação. Chupa, amor. Só isso? Tchau. Toda quarta no Club Tronic, 10 da noite. Sander Van Dorn com Identity. Energia. Sucesso de público em 2014. Ele está de volta. Ele está de volta. O Energy Club traz pra você Quintino. Quintino. Quintino. 13 de março no Energy Club. E mais. Os DJs residentes da Energia 97, Ronaldinho e Jimmy Soler. E os DJs do Indústria. Ingressos online à venda a partir de 18 de fevereiro no site clubedoingresso.com. Quintino. Quintino no Energy Club. Essa vai bombar. Realização Energia 97 FM, Projeto Indústria e Promoção. Here we go! Energia. O Congresso escolhe seus presidentes. A responsabilidade do cargo exige reflexão, equilíbrio, humildade e também perseverança. Vamos mostrar que nós, os escolhidos para representar a sociedade, somos realmente capazes de cuidar dela. Não perca. Dia 26 às 8 da noite em Rede Nacional, você vai saber o que o PMDB tem a dizer para o Brasil. O PMDB sempre vai escolher apoiar o Brasil. Pode confiar. Borges. Energia. Pra que trocar de remédio cada vez que pegar gripe? Benegripe funciona sempre. Os comprimidos verde e amarelo de Benegripe agem em dupla, combatendo todos os sintomas da gripe. É gripe? Benegripe! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Brasil tem um desafio. Um sistema elétrico confiável. E do que vamos cuidar agora? São dos desafios que precisam ser vencidos. No agronegócio, o Brasil quer abrir oportunidades. Não basta só anunciar safras recordes. Isto é pouco. O país pede mais. Não perca. Dia 26 às 8 da noite em Rede Nacional, você vai saber o que o PMDB tem a dizer para o Brasil. O PMDB sempre vai escolher apoiar o Brasil. Pode confiar. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Apollo Ar. Energia. O Brasil exige mudanças. O mar de crises que invade os noticiários me faz ter a certeza de como é urgente mudar o jeito de fazer política no Brasil. O PMDB sempre vai escolher apoiar o Brasil. Pode confiar. Não perca. Dia 26 às 8 da noite em Rede Nacional, você vai saber o que o PMDB tem a dizer para o Brasil. Queremos um país eficiente, justo, decente. Energia, energia, energia 97. Acessando mixagens na Energia 97. Você ouve agora. Night Sessions, a house music em seu melhor estilo. Night Sessions. É Energia 97, a energia que te move. Legal, bacana, mais um Night Sessions na Energia 97. Eu sou o Rodrigo Bolanha. E agora tem o set dele, DJ Glauco. Night Sessions. Night Sessions. I'm ready to start. Keep your head up. a energia que te move. Energia. Sessions. Don't fear different things, 'cause you can't.